O homem tem uma dimensão que tem a ver com o seu psiquismo, com as suas emoções, com a sua, toda a sua questão material, espírito, e também na sua conexão com o seu meio, nas suas relações interpessoais, com o lugar que ele está ali plantado, conectado. Então, a gente está trazendo pessoas que estão assim envolvidas em várias frentes, né? Daniel está na rua, essencialmente na rua, com profissionais do sexo, com travestis, e trabalhando com essa moçada que está bem ali na margem, né? Que a gente sabe que está lá, mas a gente não está enxergando. O Maurício hoje é responsável por todos os projetos que envolvem a Visão Mundial no Brasil e também ações de emergência, como que está acontecendo agora nas regiões serranas do Rio de Janeiro. Carlos Queiroz, também na sua experiência de muito tempo na visão e na diaconia. E o Denis, trabalhando nessa área da sexualidade. E também tem o Hamilton. Hamilton, para quem não sabe, faz assim, Hamilton. Armindo, que é Hamilton. Ele assim, Hamilton, e ele assim. Armindo, ele é pastor e ele é responsável por uma organização chamada Vale do Senhor, que atende a 147 adolescentes e crianças, né? Alguns são órfãos, mas a sua maioria maciça, criança que vive na área de risco, são famílias bem pobres, e a organização dá toda uma estrutura educacional, relacional, familiar. Então também é uma pessoa que a gente pode sugar um pouco, que também ele tem uma experiência, e também tem uma experiência de vida muito, muito significativa. Armindo, ele tem um filho biológico, e quantos filhos adotados? 7 filhos. E é uma história linda de vida e de família, e a galera é uma galera super gente boa, tudo crescido, e eu estou até pensando ver se Armindo me adota. Então, assim, a gente está aqui num ambiente muito informal, muito tranquilo. Então, assim, eu queria incentivar vocês a estar fazendo acontecer também esse momento. Ok? Então, a gente vai chamar o mais espiritual agora, que é o Maurício Cunha. E palmas para o Maurício, gente. É brincadeira. Ô pessoal, boa tarde. Banquinho me aguenta, né? A gente está usando o microfone para você poder ouvir aí atrás. Não, mas é para a gente poder, na verdade, gravar, que a gente vai estar colocando no site e tal. Então é por isso. Esse Pedro. Celebra esse momento, né, de 3 anos da Doxa. 3 anos, né, Pedro? 2? 3. Certo. E para tratar desse tema que é tão, tão importante, né? Ainda mais evocando aí o Pacto de Lausanne, de 74, o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Tive o privilégio de participar do Lausanne 3 agora, que foi na Cidade do Cabo, na África do Sul, em outubro, representando a minha organização, e ver como que ali, como esse verdadeiro concílio de Nicéia, né, dos tempos modernos, tinha lá gente do mundo todo, 4.000 e poucas pessoas, ver que a igreja continua firme, viva, segurando a verdade, levando a bandeira da verdade. E uma das marcas que ficou para mim, uma das coisas que marcaram o Lausanne 3 lá na Cidade do Cabo, foi a reafirmação dessa verdade, de que o evangelismo e a ação social são ambos aspectos indissociáveis do agir redentor de Deus. Não tem como separar, assim como o homem também é indivisível, e assim como Deus é o criador de todas as coisas, logo a verdade dele tem algo a falar e a redimir em todas as áreas da vida. Mas hoje, como é esse momento mais informal e tal, a gente vai ter a nossa sala de estar, eu pensei em falar simplesmente assim da minha experiência, né, da minha caminhada, como é que eu cheguei até aqui, por que que a gente gosta tanto, é tão apaixonado por esse tema do evangelho, da missão integral, do evangelho integral. Até porque a gente não fala, às vezes não conta a própria história, né? E as pessoas pensam que a gente, né, sei lá, nasceu ontem, ou só que lê um livro já sai por aí falando. Não é, né? Tem toda uma história de construção de Deus por trás, de edificação, né, de Deus na vida da gente. E glória a Ele por isso. Eu não venho de um lar cristão, não sei, nunca soube que é uma igreja tradicional, né? Eu me converti num colégio interno, né? Não me converti numa igreja, nada disso. Eu estudei no internato, fiquei 3 anos, e os alunos desse internato, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, os alunos evangélicos se reuniam para orar escondido depois do toque de silêncio. Era obrigatório, tinha que dormir quando dava 10 horas da noite, e eles se reuniam numa salinha para orar. E um colega meu me convidou para participar de uma dessas reuniões de oração, e eu fiquei absolutamente impressionado com aquilo, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu tinha 15 anos, 16 anos. De ver como eles se emocionavam na presença de Deus, chamavam Deus de Pai. Eu senti uma coisa muito, muito gostosa naquela noite. E eu disse, ali eu comecei a dizer para mim, eu quero experimentar isso que eles experimentam, né? Eu quero conhecer esse Deus, quem que é esse Deus? E eu estava num ambiente muito hostil e muito fragilizado, né? Porque longe de casa, com 15 anos de idade. E aí começou a minha caminhada, né? Comecei a participar dessas reuniões meio clandestinas. Quando eu retornei para a minha cidade, em Curitiba, eu fui procurar uma igreja na lista telefônica. Ninguém nunca chegou para me evangelizar na minha cidade, né? E aí, não dá para contar detalhes, eu acabei indo por um caminho onde fui parar numa igreja bem, diria, bem carismática, diria pentecostal, né? O que a gente chamaria hoje de pentecostal, não sei. Na época eles não se diziam assim. Mas onde era muito forte as manifestações de Deus, manifestações sobrenaturais, a gente buscava a Deus. Era vigília, começava a orar meia-noite, terminava de orar 5 horas da manhã, via a graminha acender, sabe esses negócios todos? Que, não sei se vocês conhecem isso. A gente passou por tudo isso, né? Passei por isso, de ver todo tipo de manifestação que vocês possam imaginar. Mas eu já... Como cristão novo, e eu mergulhei mesmo na fé, retornando a Curitiba, fazendo faculdade, eu já questionava, eu olhava o mundo, né? Eu via a vida, e eu precisava que essa fé me respondesse. Essa fé tinha que dar conta da vida. Ela tinha que me responder, ela tinha que explicar o mundo. Não poderia ser só uma ilusão, né? Eu tinha isso muito forte. E, tendo a ver com a minha vocação, eu questionava muito a questão da pobreza, da miséria, da violência. Ué, como é que é? Naquela época, já cresciam as igrejas, já cresciam os evangélicos, né? Mas a pobreza aumentava, a violência aumentava, a miséria, a prostituição, a corrupção. Eu falei, não, tem que ter alguma coisa a mais que isso, né? Nunca tinha sido para mim formalizada ou sistematizada a noção de missão integral, de evangelho integral. Mas eu sabia intuitivamente que nada poderia ser mais integral do que o evangelho. E que se Deus tinha entrado na minha vida, era para pegar todas as áreas da vida, e que se eu olhava uma sociedade, não poderia haver uma resposta melhor e que desse conta da vida e dos problemas da sociedade do que o próprio evangelho. Se isso vinha mesmo de Deus, se Deus é o criador de todas as coisas, a resposta total tinha que vir de Deus, tinha que vir desse evangelho. E aí eu comecei a não encontrar motivação em nada, a não ser que fosse ministrar o evangelho. E entrei numa crise, porque eu queria largar a faculdade, queria ir para missões, e nada mais tem sentido na vida, que as almas estão perecendo, aquela coisa também, que muitos passam por isso, os jovens e tal, né? Muito também de recém-convertido, mas graças a Deus eu tinha e tenho até hoje um pastor, que é um conselheiro, que é um amigo, ele me aconselhou concluía a faculdade, eu estudava na época, fazia duas faculdades e tal. E foi muito bom para mim, porque depois isso tudo Deus usou e usa na minha vida. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu sou engenheiro agrônomo, eu fui para a obra missionária e eu queria um treinamento rápido em missões. Fui para os Estados Unidos, fiz Jocum, fiz a escola de desenvolvimento comunitário, fiz a escola de discipulado, a escola de desenvolvimento comunitário. O meu prático, até então eu não sabia exatamente como que ia se delinear o meu ministério. E aí a minha turma foi servir, eu já tinha tido várias experiências missionárias de curto prazo, eu fui para Barcelona nas Olimpíadas de 92, a gente evangelizou a cidade, fomos todas experiências muito positivas, mas ainda ficava aquela coisa, o reino de Deus é mais que isso. E isso ficou muito forte quando fomos para a Romênia, como resultado do curso de discipulado, escola de treinamento discipulado que eu fiz. E a Romênia, em 1993, tinha acabado de sair de uma ditadura comunista, o Ceausescu, vocês devem lembrar alguns, tinha sido assassinado. E o país estava numa mais completa miséria, né, e pobreza. É muito ruim ser pobre, mas acho que é pior ainda ter dinheiro e não ter o que comprar. Foi o que eu vivi na Romênia, porque a gente tinha uns dólarzinhos, mas não tinha o que comprar no mercado, não tinha nada. O país estava completamente arrasado. Eles tinham pegado todas as bíblias do país, transformado em papel higiênico na época do Ceausescu. E esse país estava colhendo as consequências disso, né? Uma desesperança total. E eu me lembro de chegando na estação de trem de Bucareste, a gente subia, toda aquela empolgação, subia no banquinho ali mesmo, começava a gritar, ó, em inglês, né? A gente tem uma notícia boa para dar para vocês. Aí já parava 400 pessoas assim e pregava o evangelho em inglês. Do povo mesmo aparecia alguém, traduzia para o romeno, a gente fazia apelo e tal, orava, que felicidade, aquela coisa. Mas espera aí, mas o que esse pessoal vai comer amanhã? Né? O que vai ser desse pessoal? Né? Que esperança que eles vão ter? Quem que vai reformar essa nação? Como que vai ser a governança desse país? E as crianças? Porque tinha muitas crianças que mendigavam. Será que agora essas alminhas estão salvas, vão para o céu, eu vou embora dessa estação e Deus está satisfeito com isso? O evangelho é isso? Né? E isso tudo já conflitando com a minha experiência brasileira mesmo. E aí, tudo isso eu questionando e pedindo para Deus dar uma orientação, um rumo ministerial para a minha vida. Onde que eu ia investir a minha vida, né? E aí eu fiz um segundo curso, chamado Escola de Desenvolvimento Comunitário, que aí eu tive muitas respostas. Né? Até hoje eu tenho muitas perguntas, mas lá ajudou muito a definir um nível, uma linha, um norte ministerial para mim. Aí eu fui aprender, fui entender, né? Fui entender o movimento da missão integral, alguns teólogos, né, que eu tive o privilégio de encontrar agora recentemente na África do Sul, como René Padilha, né, como Samuel Escobar. Fomos estudar movimentos históricos da Igreja Mundial, como o avivamento de John Wesley, que não só salvou almas, mas reformou uma nação, né, Inglaterra, no século XVIII. E aquilo foi enchendo meu coração de uma forma muito grande. Fui influenciado por alguns pensadores, né? Tive um mentor que trabalhava nisso, o Daryl Miller. Recebemos professores da Índia, que nos ensinaram, nos ministraram sobre reforma social. Eu comecei a pesquisar muito, a estudar. E aí eu fui fazer o meu... Tinha que fazer um, não era obrigatório, mas eu quis fazer o meu prático de serviço comunitário com comunidades ribeirinhas no Amazonas. Eu voltei ao Brasil, falei, vou ficar servindo essas comunidades por um tempo e Deus vai falar comigo. E foi uma experiência muito rica para mim, talvez uma das mais difíceis em termos de dificuldades, né, físicas, pessoais. Lá tinha as gracinhas do Purus, né, do rio Purus, as gracinhas do Purus eram os mosquitos, devoravam a gente, mas a gente remava lá e ia para essas comunidades ribeirinhas, do Alto Purus, indígenas também, e ia levando, ia servir, simplesmente ia servir. Tinha um enfermeiro comigo, a gente ministrava a palavra, a gente dava apoio às igrejas, tinha até um bispo ribeirinho ali que cuidava das igrejas ribeirinhas, a gente apoiou. Na época estava mudando a moeda brasileira, vocês lembram da URV? Estava deixando de ser a moeda anterior, que eu nem me lembro o nome qual que era, e virando real. Né? Então a gente orientava, dava orientações sobre economia, sobre agricultura. E foi, isso trouxe uma grande realização. E ali Deus realmente falou comigo, mostrou que eu ia fazer isso. Né? Que isso era o evangelho, eu queria viver isso. E eu decidi retornar para a minha cidade, para resumir, né? A gente tem uns 15 minutinhos, né? Para dar uma resumida. E com o apoio da minha igreja, eu queria ir para uma comunidade pobre, de periferia, servir essa comunidade. Eu queria ver essa comunidade ser transformada. Se o reino de Deus é isso mesmo, se ele existe, se ele é real, e se ele é para agora, mas ainda não, mas também é para agora, eu queria ver esse reino transformar essa comunidade, não só salvando almas e povoando o céu, mas melhorando o nível de renda das pessoas, os adultos analfabetos aprenderem a ler e escrever, a violência diminuir, as relações familiares serem restauradas e assim por diante. Né? E aí eu escrevi um pequeno projeto que eu chamei de CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, um centro comunitário. Não tinha nenhum recurso humano, nenhum recurso financeiro, nada. Eu tinha só o apoio e a intercessão da minha igreja. Né? E Deus abençoou. Deus abençoou. Realmente, eu desde o início, eu coloquei como uma obra de fé, que era uma obra dele. E ele abençoou. Carlinhos esteve lá algumas vezes, conhece. Deus proveu recursos. É uma longa história, não vou entrar em detalhes aqui. A gente começou pequeno, com um trabalho de recreação orientada para 20 crianças, na periferia de Curitiba, num lugar chamado Fazenda Rio Grande, município da região metropolitana de 100 mil habitantes, o mais violento da região na época, o que mais crescia no estado também, em processo de semifavelização. Mesma coisa que acontece em Recife, né? O pessoal que vem do interior quer se colocar no grande centro, não consegue, vai para a periferia. E aí tinha um irmão que tinha uma chácara, um sítio nesse local, e se tornou uma comunidade pobre, né, ao redor. E quando ele recebeu o meu projeto, ele falou, eu estou doando essa propriedade para o projeto, para o centro comunitário. E aí a coisa, a partir dali, começou com um pequeno trabalho para crianças, depois Deus foi abençoando, foi dando recursos, a gente chegou a ter 11 frentes de atuação nessa comunidade, desde escola mesmo, de educação, ensino fundamental, os meus filhos estudaram nessa escola, inclusive, a gente construímos um centro médico, nós ganhamos um circo, transformamos esse circo num centro cultural para jovens, para as mais diversas expressões artísticas. Né? Nós trabalhamos com cooperativa também de costureiras, de catadores de recicláveis, ganhamos um prêmio do presidente Lula em Brasília como uma das melhores práticas de gestão do Bolsa Família, porque a gente atendia as famílias do Bolsa, né? na cooperativa de costureiras. Trabalhamos com informática e implantamos uma igreja local também na comunidade. As pessoas foram conhecendo a Cristo nos projetos sociais e, como resultado disso, a gente acabou, nem estava no plano original, mas nasceu uma igreja local que hoje é pastoreada lá por um pastor local da comunidade que foi discipulado. E trabalhamos com esporte também, com lazer, né? Escolinha de futebol, a gente tem um campo de futebol. Trabalhamos com cultura, uma biblioteca comunitária. Enfim, foram 14 anos de serviço nessa comunidade. Eu me mudei para lá, depois casei, meus dois filhos. Minha filha nasceu lá no Hospital Municipal de Fazenda Rio Grande. Nós tivemos uma inserção na política também. Né? O prefeito, um dos nossos irmãos lá da comunidade, se candidatou, foi eleito prefeito, foi reeleito. Me convidou para ajudá-lo também, fui gestor público por 5 anos, gestor municipal de saúde. Então foi uma longa jornada de 14 anos de serviço a essa comunidade. Interessante que eu não concebia essa dicotomia, né, entre evangelismo e ação social, entre o espiritual e o físico, entre o sagrado e o profano que a gente carrega. Então, para mim, tudo era o evangelho. E, intuitivamente, a gente estava trabalhando, era o reino de Deus, né? Transformando. Porque se não fosse o reino, não nos interessava. Né? E depois de um tempo de serviço, que a gente começou a elaborar e sistematizar aquilo. Né? Então, a gente foi começar a ler, a estudar, participar de eventos, encontros, criamos uma rede Nacional de Cosmovisão Cristã e Transformação. Elaboramos o conhecimento, fomos pesquisar a pobreza na Bíblia. Então, alguns conceitos que a gente tem hoje, eu cheguei a publicar um livro, né, O Reino Entre Nós, e ser articulista de um outro livro e organizador, que é o livro Cosmovisão Cristã e Transformação. Nós fomos buscar conceitos, né, para sistematizar aquilo que a gente estava fazendo, mas a gente já fazia, né, intuitivamente. Não foi a partir da teoria, entender alguma coisa e querer fazer. Não, a gente foi fazendo porque foi entendendo que era o reino de Deus e que não tinha outro jeito. Né, que Deus não separava, não compartimentalizava a vida como a gente costuma fazer. E foi uma caminhada muito rica. Eu teria muitas histórias para contar. Fazenda Rio Grande marcou muito a nossa vida. Temos uma história de transformação muito linda para contar. Não foi só nós que fizemos, foi Deus que fez. Né? Contou com a nossa cooperação, mas muitas outras coisas Deus fez. O fato é que, do município mais violento da região metropolitana de Curitiba, quando nós saímos de lá, não sei como é que está hoje, né? Mas quando a gente saiu de lá, de um grupo de 36 municípios, era o quarto menos violento. Né? E muitas coisas que a gente poderia contar que aconteceram lá, até que Deus também nos conduziu de uma forma muito, muito clara mesmo, com o convite que eu recebi da Visão Mundial, na época Carlinhos ainda era o diretor nacional, para assumir a diretoria de programas da organização, e isso representaria vir para aqui para Recife. E a gente tem realmente plena convicção que foi Deus que nos trouxe. Foi uma alegria muito grande quando lá em novembro de 2008 a gente se despediu daquela comunidade, numa celebração, num circo lá com a presença ali de muita gente da cidade podemos dizer, ó, a gente fez o que era possível fazer por vocês, a gente serviu de todo o coração, é hora de ir embora, e nós deixamos um legado e deixamos líderes locais que vão dar continuidade a esse trabalho, e isso está acontecendo até hoje. E na Visão Mundial, nesses dois últimos anos, aqui em Recife, tem sido uma grande alegria, um privilégio. A Visão Mundial é uma organização de desenvolvimento, de assistência emergencial, de socorro emergencial, e de advocacy, de promoção de justiça, que atua em quase 100 países no Brasil, atua há 35 anos. Nós estamos em 13 estados brasileiros, estamos em 878 comunidades, em 51 municípios, atuando nas comunidades entre as comunidades de menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. A gente trabalha com parceiros locais, empoderando, fortalecendo pequenas organizações, associações comunitárias, ONGs, nas diversas localidades. E tem sido uma realização grande, né? Conhecer o trabalho dessa organização, a transformação que ela tem trazido, a mudança. Só para citar um exemplo, ainda da era de Carlinhos, São José da Tapera, estive recentemente lá, Sertão Alagoano, emergência humanitária por causa da seca, imprensa nacional toda lá, mortalidade infantil do nível do Níger, de Serra Leoa, 200 crianças quase morrendo para cada 1.000 nascidas vivas. Visão Mundial foi num trabalho de emergência humanitária contra a seca, né? Se estabeleceu lá definitivamente não, por um longo prazo, né? Com o seu PDA, Programa de Desenvolvimento de Área, e hoje Tapera tem mortalidade infantil, o último dado que eu acessei, em torno de 20 por 1.000, padrão de sudeste brasileiro. Então, são histórias de transformação que nós temos a honra de ser cooperadores com Deus nesse trabalho. E a último fato importante que eu gostaria de pedir, inclusive, a oração de vocês, todos acompanharam a emergência na Serra Fluminense, nós já estamos lá, graças a Deus, e nos próximos 15 dias aí, se Deus quiser, vamos estar iniciando o nosso primeiro espaço amigável para crianças, né? Nós vamos trabalhar com as crianças em situação de abrigo, tem 3 mil crianças em situação de abrigo só em Teresópolis, muitas perderam os pais, né? Não tem mais nenhum vínculo, imagina a situação dessas crianças, que muitos esquecem, né? A gente pensa muito em infraestrutura, pensa muito em doação de donativos, isso é muito bom, mas e os pequeninos de Deus, né? Alguém precisa cuidar mais de perto deles. Então a gente vai começar imediatamente o trabalho com 100 crianças, a gente quer pedir oração de vocês, porque ainda precisamos de recursos para isso. E em breve a gente quer estar de 100 pulando para 300, pegando 200 em Friburgo, 100 em Teresópolis. É o mínimo que a gente pode fazer agora para cuidar dos pequeninos de Deus. Só dizer que não há outro evangelho a não ser o evangelho integral. E que nada é mais integral do que o evangelho. Amém. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel. Trabalho com missões urbanas há 11 anos, aqui em Recife. Para mim é uma honra estar aqui, né? Ao lado de gigantes, né? Eu sou só um pequeno aprendiz no meio dessa galera, mas para mim realmente é muito importante, porque durante a minha passagem no seminário, eu estudei e tive acesso a esses nomes todos, e agora estamos aqui, né? Então, isso é muito importante para mim. Mas, enfim, Missão Integral e Arca, né? Para a gente tentar linkar tudo isso. A gente trabalha há 11 anos na rua. A gente começou, digamos que meio que despretensiosos, né? A gente não tinha ideia do que Deus estava querendo fazer, na verdade. Deus começou através do esporte chamado skate, acho que todo mundo conhece aqui. E a intenção nossa inicial era apenas ter uma reunião para reunir, uma reunião que fosse um ponto de encontro para o pessoal que andava de skate e era cristão. Um colega nosso, a gente conheceu, disse, tem um novo convertido, 6 meses de evangelho apenas. Ele tinha se convertido, mas ele era viciado, enfim. E ele me perguntou, pessoal, crente andar de skate, né? Eu disse, tem, velho, eu ando, né? Aí disse, não seria bom um lugar para a gente se reunir, o pessoal que acredita em Jesus e anda de skate também? Eu vou para a marcha. Ele falou o nome dos eventos que ele ia e que tinha cristão com skate. E assim, ao contrário do Maurício, né, eu tinha tido toda uma educação cristã. Praticamente cresci dentro de uma igreja. E assim, uma reunião a mais, outra a menos, para mim não iria fazer muita diferença, né? Então eu disse, tranquilo, vamos lá. A gente marcou o dia, tipo, uma semana a gente começou. Primeira reunião a gente tinha 5 pessoas, 5 skatistas, e a gente simplesmente orou, compartilhou, né? Se eu não me engano, a gente chegou até a ler um texto, orou, encerrou e disse, para a semana a gente está aqui de novo. Só que aí, o skatista, ele tem uma qualidade muito particular, que é o boca a boca. Então, em questão de meses, a gente estava com a sala mais ou menos desse tamanho, com 140 pessoas. Dessas 140, 160, 140, um número variado. Variava nesse intervalo. E, digamos que, de 140, 20, no máximo, eram cristãs. Que eu acompanhava, eu ficava contando isso toda semana. E o resto, a grande maioria, esmagadora, nunca tinha ido a uma igreja. Não tinha pisado em igreja, não tinha, ou seja, nenhum contato, e o contato que tinha tido não era amigável, pelo seu perfil. Uns pelo visual, né, de dread, de alargador, de tatuagem e tal. E aí a gente, foi aí que começou a cair a ficha, que Deus estava levantando a gente, não era para o skate. Não era uma simples reunião de encontro, e que aí foi quando começou a gente entender a missão que Deus estava nos dando. E isso a gente leva até hoje, viu, gente? Tipo, quando a gente vai começar qualquer ação, a gente pergunta se tem esse princípio, que é se o grupo não está sendo alcançado pela igreja local. Então, se ele não está sendo alcançado, ele é alvo. Porque a gente entende que foi para isso que Deus nos levantou. E aí foi quando a gente começou a ter os problemas referente à visão integral da igreja. A visão da responsabilidade da igreja em questão de missão integral. O que foi que aconteceu? Nosso grupo não era uma igreja. A gente teve até um problema com isso recentemente. Porque nós tem essas nomenclaturas que eu acho horrível, né? Vocês são ministério, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são, enfim. A gente teve problema porque ficou conhecido como skatista de Cristo. Aí a gente entendeu que não era skate e tirou o nome, né? Porque Deus não levantou só para o skate. Então a gente ficou 6 anos sem nome. Né? E a gente continuou fazendo simplesmente o trabalho que Deus colocava na nossa frente. E a gente ia bem parecido com o Maurício. Não era teoria, não era no buscar. Então, aconteceu, vamos lá e fazia. Era necessidade, a gente vai e age. E aí, o que foi que aconteceu? Eu ainda não tinha ido ao seminário. Imagine você à frente de um grupo enorme, que para mim 140 pessoas no perfil, que é o grupo da Arca, para mim é gigante. Então, aquelas pessoas precisavam de orientação, precisavam de discipulado, precisavam de acompanhamento, e aí entrava droga, entrava sexo, entrava toda a loucura da juventude. E o que é que acontece? A gente não dava conta disso, eu não dava conta disso, eu não tinha ido nem ao seminário ainda. Qual foi a nossa brilhante ideia? Manda para a igreja, né? E aí a gente começou a encaminhar a galera para a igreja e a gente percebeu que o caminho não era muito legal, não. Primeiro que a gente enviou, a gente teve problema, segundo, terceiro, enfim. E aí Deus mostrou de novo mais uma bronca. Disse, ó, não dá para encaminhar, é com vocês mesmo. Aí foi que a gente começou. Graças a Deus, a ficha caiu. E aí eu fui, digamos assim, enviado ao seminário, né? Para estudar teologia. A minha preocupação era mais, não foi nem por essa questão. A minha preocupação em ir ao seminário é porque, gente, imaginem só. Você está à frente de um grupo grande, a maioria nunca pisou na igreja, a maioria não quer saber de pastor, odeia, enfim. E aí você vai, se uma pessoa dessa chega, você tem que passar toda a base. Está entendendo? E se eu não tenho uma base doutrinária, questão teológica, eu disse, meu irmão, vou daqui a pouco eu sou herege. Então vamos dizendo que eu sou herege, vai sair coisa errada, então é melhor me preparar. Eu fui para o seminário. Graças a Deus eu tive um bom contato no seminário com a questão da visão integral, missão integral, Lausanne, e assim foi. E aí foi o meu grande contato, porque assim, eu já estava sofrendo, né, na prática, e a igreja do lado não estava muito, né, assim, e eu via que já estava acontecendo todo o movimento em paralelo. Eu disse, ah, ótimo, então não está tão ruim assim, né. E aí o que foi que aconteceu? A gente começou a chamar para a gente a responsa de acolher o pessoal, de fazer tudo. E aí é onde entra a problemática que a gente tem até hoje, na verdade. Que a Arca hoje, ela é um grupo independente, ela não carrega doutrina. A Arca, a gente, até o nome da Arca a gente teve esse cuidado, porque é o seguinte, como o nosso público ele tem uma certa rejeição ao evangelho, eu não poderia chegar com o nome, até a Arca já é suspeito, né? Porque tem Noé e tal, né? Mas aí tem o significado, que é ação de rua e cultura alternativa. A gente evitou colocar cristão, né? Evitou colocar Rosa de Saron, né? Monte Areb, essas coisas assim, porque a gente já tinha sofrido muito com isso, tá entendendo? Então, ficou legal porque ficou aquele negócio, a Arca é de crente, aí quando vem ação, aí o pessoal fica meio que... Né? E a nossa forma de trabalho também, a gente, por sofrer, a gente tenta... Onde a gente chega, a gente não, infelizmente, essa é a realidade. A gente não chega se apresentando como cristão. Todo o nosso trabalho hoje, devido às mãozadas que a gente já levou na cara, né? Então, a gente, todo lugar, todo trabalho que a gente vai fazer, a gente não gosta desses... É meu, né? A gente não gosta de... desculpe se alguém faz, mas entenda o que eu estou querendo falar. Essa parada de impacto, e pá, chega, e blá, blá, blá, quebra o prau, faz tudo, blá, blá, blá, e vai embora. Entendeu? Então, a gente, para fazer um trabalho com as garotas de programa, a gente ficou 6 meses, 4, estudando, indo toda semana, vendo o cenário, vendo como era, até perceber de Deus qual era a estratégia e tal. Foi devagarzinho, para elas entenderem que a gente era cristão e tal, foi mais de 1 ano, eu acho, né? Que a gente não revelava de cara, porque a gente tinha medo de quem tinha passado antes da gente. E a gente, graças a Deus, a gente fez certo. Porque quando a gente começou a ganhar confiança, mesmo sem ela saber que a gente era cristão, né, quando a gente começava a ouvir os relatos, a gente via que o cristão que tinha passado antes da gente tinha esculhambado tudo, tá entendendo? Então, se eu chegasse no primeiro dia dizendo, ó, prazer em conhecer, eu sou o pastor Daniel, acabou, velho. Pai do Senhor, né? Se chegasse com as gírias, gospel, né? Enfim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, assim, se eu chegasse no primeiro dia fazendo isso, eu acabava com tudo. Então, a gente tem esse cuidado de... Primeiro, a gente identifica o grupo. Tipo, tem gente que nos procura, tem um grupo lá perto e tal. Pá. Então, assim, a gente também não pode abraçar o mundo. Pode até ter o nosso perfil, mas se a gente já tem o nosso trabalho, a gente prefere investir no que a gente está para tentar fazer bem feito, tá entendendo? E, enfim, a gente identifica o trabalho, analisa, estuda e começa a ação. Em toda essa caminhada, a gente tem tido um problema que é o seguinte, voltando. Nosso grupo não leva a doutrina, toda a nossa ação é sustentada pelas nossas próprias ofertas, E, tipo, a gente sofre com garotos de programa. Então, você sabe que você tem que fazer todo um estudo, você tem que perceber o público, perceber o perfil, ver a origem do problema, a perspectiva. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, hoje, como é que a gente está lá na avenida? A gente está tentando aperfeiçoar o que a gente já faz, só que a gente tem um grande problema agora. Porque o perfil das garotas de lá, elas, a maioria não tem estudo, né? Algumas não sabem nem ler, então elas não têm perspectiva no mercado de trabalho. A profissão da profissional do sexo não é uma atividade fácil. Tem muita gente que abre a boca para dizer, ah, dinheiro fácil, porque, né? Não diga fácil. Tire o fácil e o adjetivo fácil e substitua por rentável. Esse é o grande desafio para a gente hoje lá. A atividade, ela é rentável. Então, uma garota que tem, sei lá, 16 anos, 17, não sabe ler, mal fala, né? Mas tem um corpinho bonitinho, ela vai arrastar grana lá, minha gente. Não tenha dúvida disso. Então, coisa que se ela for no mercado de trabalho, ela não vai conseguir levantar isso. Então, esse é o grande gigante hoje para a gente. Primeiro, que a gente não tem porta de emprego, né? Eu não sei como a gente está discutindo isso, a gente encerrou o ano discutindo sobre isso, em como a gente ia fazer para... Porque também é o seguinte, a gente tem que aprender a trabalhar em rede no corpo de Cristo. A gente tem que entender que se a gente é corpo, o corpo não é só a igreja. Né? O corpo, Deus olha o mundo, então é uma coisa muito mais cósmica do que a minha igreja local. Então a gente já está percebendo isso, que se a gente não trabalhar em rede, não vai andar. Porque, tá, eu estou disposto para ir lá de madrugada e fazer o trabalho, mas eu não tenho... A plataforma de prover um emprego, né? Eu não tenho a plataforma de um tratamento para quem está viciado em crack. Eu não sei nem se já tem uma casa especializada com as condições que a gente precisa para mulheres. Porque tudo chega primeiro para homem. Também tem essa questão, né? Vocês sabem disso, né? Tudo chega primeiro para o homem. A mulher já fica atrás. Então, mas se você for lá na avenida, você vai ver que já tem o número de viciado em crack lá é enorme. Então elas precisam também. Então, resumindo, a gente precisaria de um lugar para essa questão do crack. A gente precisa de parceiros para dizer assim, olha, essa aqui a gente acompanhou 6 meses, a gente conhece o perfil, ela quer sair. Está entendendo? Ela é a nossa pessoa, é uma pessoa que a gente pode considerar de confiança e a gente quer entregar para você para um cargo de não confiança. Vocês estão entendendo? Então, lá pode ter um auxiliar de estagiário de serviços gerais. Lá, aí bota a garota lá, ela recebe o salário. Se ela tiver com força de vontade, se ela realmente quiser mudar, ela vai sair. Vocês concordam comigo? A gente já viu gente sair de lá sem emprego nenhum nos últimos dias, porque decidiu que ia sair pronto. Já ao contrário, tem outras que precisam de dinheiro, são loucas para sair, estão lá no ponto, quando a gente chega está de cara feia, porque está fazendo programa, não queria mais estar ali, mas não tem nenhuma oportunidade de trabalho. E eu não posso prometer, porque eu também não tenho. Então, tem que ficar naquela espiritualidade, né? Entrega a Deus, né? Vamos lá. Paralelo a isso, aí... Pode? Ah, tá. Não, porque... Vai falar, né? Tu corta. Não, é que eu vou falar um negócio aqui. Paralelo a isso, a gente vê... As pessoas tentando se mobilizar para criar uma plataforma desse sentido, eu fui para reuniões de, enfim, de um grupo, né? E o pessoal está querendo prover um lugar para tratar crack e tal, e pá. Aí qual é o primeiro problema? Dinheiro. Isso era de muito interesse para nós, concorda? Só essa semana, 2 casamentos estão só acabando por causa de crack, que a gente está acompanhando, 2. Então, um lugar para ajudar na área de crack, para nós seria ótimo, porque... crack tem sido o inferno, né? O inferno em forma de pedra, é o crack. Então, o pessoal se reúne só para... Eu nem marquei que era eu comecei mesmo. Pronto. Então, vê só, gente. Vamos montar uma Cristolândia. Droga. Aí, qual é a maior dificuldade? Dinheiro. Aí vamos fazer uma reunião para os empresários, né? Cristãos e tal, pá, tal. Faz um café da manhã com a galera. Tá? Aí lá vai eu lá pra ver, né? Chega lá, cadê os empresários, meu? Estão entendendo? Então, tá, tudo bem que pode ter errado no horário, né? Café da manhã, o empresário tá ocupado, né? Pô. bota um jantar, né, tal. É, então, assim, ficou difícil. Você vê que não teve um... Não sei se foi divulgação e tal, mas a gente esbarra em coisas básicas. Mas também tem a questão de você conhecer quem já está fazendo. Mas, paralelo a isso, eu li no jornal essa semana que o maior clube do Recife, né, o Sport Clube do Recife, fez um jantar... fez um jantar para torcedores. Você que é torcedor do Sport, se quisesse ir para esse jantar, você tinha que pagar 100 prata, velho, para entrar no jantar. Lotou. 100 reais para entrar no jantar, para ver a proposta da nova diretoria. Paulinho foi. Mas aí, isso não é, veja só, a diferença. O Sport Clube do Recife, para falar de futebol, lotou o Ponteio, ou foi o Bom e Preto, não lembro. Enfim, mas você sabe que são restaurantes top de linha, entrada 100 reais. Chegou lá, eles apresentaram o kit do torcedor. Sabe o que era o kit do torcedor? Um Red Label, a bandeira do Sport. Até aí, né? A bandeira tudo bem, né? O Red Label. Red Label e o Leão Dourado. Leão Dourado desse tamanho aqui. E não falou nem que era de ouro. E eles disseram, ó, para o torcedor sair com esse kit maravilhoso aqui, você paga a bagatela de 6 mil reais. Sabe quantos kits foram vendidos nessa noite? Eu vou tentar lembrar, porque minha mente é horrível, mas eu acho que foi 80 ou... Enfim, foi um número absurdo, minha gente. 6 mil reais, numa noite, para ter um Leão Dourado, a bandeira do Sport e um Red Label. A gente, para mobilizar a igreja, os empresários... Para montar uma base para... O pessoal não aparece. E quem está sofrendo com isso? Quem está na rua e a Arca, viu? A gente está sofrendo. Não é não? Porque quem está lá escutando, ó... Foi... Está vendendo tudo dentro de casa, aí não sei o quê. Aí você vai pegar o cara na mão e vai levar para onde? Porque Desafio Jovem é o melhor lugar para se colocar, só que tem que passar pela triagem. Não tem ainda esse meio termo, de que para pegar o cara na área de crise, jogar lá dentro e amenizar, fazer triagem para ver quem quer para mandar. Então, assim, são várias coisas que vão embolando e a gente que está na rua sofre porque não tem como resolver. Deu para entender como é que está encaixando a questão de missão integral, do evangelho todo para o homem todo e para o que a gente está passando na rua. É isso que a gente passa. Então, assim, a gente tem que ter pontos. De repente, a gente está pecando por não abrir a boca. Que pode acontecer isso também. É, a gente precisa de educação para adultos, a gente precisa de capacitação profissional, a gente precisa de uma base para combater o crack, a gente precisa de muitas coisas, e a gente está engateando e está tentando fazer o nosso trabalho. Mas o que a gente tem visto é que realmente muita coisa precisa mudar e a situação é essa. Então, não vou demorar porque senão vai perder a graça a gente discutir, né, e rebater, mas é isso. Próximo. Boa tarde, meu nome é Denis, eu faço parte da diretoria do Êxodos Brasil e sou fundador do Filhos da Esperança. Eu quero tentar ser breve para tentar falar um pouco sobre o trabalho que nós fazemos. O Maurício contou um pouco da história dele, eu achei muito interessante, mas eu não vou contar toda a minha história, porque aí eu usaria o tempo de todos, o nosso bate-papo, a nossa sala de estar, mas enfim. Eu vim da homossexualidade e em determinado momento na minha caminhada cristã, Deus disse para mim que me usaria... para tocar as pessoas da área que ele me restaurou. Falei, então tá bom, senhor, eu estou aqui. E logo quando eu me converti, eu comecei a fazer trabalho com travestis no interior de São Paulo, que é onde eu cresci. Nasci em São Paulo e mudei para o interior com os meus pais, na cidade de Piracicaba. E aí eu comecei a fazer trabalho com travestis, e é impressionante que os travestis estão muito sensíveis ao evangelho, porque eles já procuraram muita coisa, e na hora que você chega com esperança verdadeira para eles dizem, não, nós queremos. E os travestis começaram a se converter, e nós não tínhamos lugar para colocá-los, nós não tínhamos estrutura nenhuma, enfim. E aí, dois travestis, no caso, se converteram, então nós éramos quatro meninos no grupo de evangelismo, e aí cada semana do mês um travesti ficava na casa de um, ia revezando, e durante a semana os travestis ficavam na igreja, fazendo serviços na igreja, enfim. E aí, em determinado momento, né, isso é um tristemunho, mas só para a gente entender a realidade que nós estamos inseridos, O travesti já havia cortado o cabelo, já havia, só estava usando roupas de homem. Estávamos procurando a cirurgia para tirar o seio, mas não estávamos conseguindo porque eu sei silicone injetável. E o processo é bem mais complicado, enfim. E aí ele um dia, capinando na igreja, durante o dia, um dos funcionários da igreja disse para ele, olha, por que você não pega nessa enxada que nem homem? E ele nos procurou posteriormente e disse, olha, eu desisto, porque só Deus sabe o tanto difícil, o quão difícil tem sido a caminhada e difícil me desprender dos trejeitos femininos, e se as pessoas não entendem isso, eu não quero mais continuar. E aí, a partir disso, eu me apaixonei pelo ministério, e Deus, nesse momento, falou comigo que eu iria trabalhar com isso. E aí, enfim, um menino se converteu, que se travestia às vezes, se converteu, e ele veio para a igreja e estava firme com Jesus, mas ele tinha sua casa, sua família, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer com esse rapaz, né? E aí todo mundo, ah não, vai, conversa com o Denis, vai, conversa com o Denis. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu procurei na internet, na época não era nem o Google, era o KD, www.kd.com.br. Coloquei lá no KD, e aí tinha o primeiro congresso do Êxodos Brasil em 2000 e alguma coisa, há 8 anos atrás. O primeiro congresso do Êxodos Brasil em São Paulo. E eu disse, olha, vai ter um congresso... E vai ser muito legal, vai falar sobre homossexualidade, causas da homossexualidade, raízes, família e prevenção, abuso sexual, vai falar um monte de coisa que eu acho interessante você ouvir. Vamos, vamos. Aí fomos eu e mais dois meninos, esse rapaz e mais uma menina, grande amiga minha, fomos para o congresso. E naquele momento eu me apaixonei e disse, realmente eu quero estar trabalhando com sexualidade, especificamente com homossexualidade o resto dos meus dias. E aí, depois que eu voltei do congresso do Êxodos, eu comecei a acompanhar esse rapaz mais próximo, discipulado, acompanhamento. E aí, outros meninos começaram a se converter, ou estavam propriamente dito na igreja. E aí, o Denis ficou conhecido como menino que anda com os gays, talvez o gayzinho da igreja, eu já fui chamado assim. E aí, eu comecei a me aproximar dessas pessoas, e discipulando elas. E o Êxodos tem o congresso anual, né, que é anual, todos os anos, e aí eu ia levando pessoas todos os anos para os congressos, isso há 8 anos atrás. E então fundamos um ministério lá no interior de Piracicaba, Filhos da Esperança, que trabalha com aconselhamento de pessoas que querem deixar a homossexualidade e com grupos de mútua ajuda como AA e NA, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, para pessoas envolvidas na homossexualidade que estão querendo deixar. E mediante isso, entendendo meu chamado, né, eu com 18 anos, eu disse, vou para Jocum, vou para o campo missionário, havia feito minha inscrição na ITED com a Braulia em Porto Velho, vou, e meu pai disse, você não sai de casa enquanto você não fizer a faculdade. Eu falei, não, mas eu tenho chamado missionário, eu tenho que ajudar as almas, o mundo está se perdendo, eu tenho que... E meu pai disse, não, você não sai daqui enquanto você não fizer a faculdade. E aí, entendendo o chamado específico para a questão da sexualidade, eu pensei, Deus, o que eu posso fazer? E aí, entrei a fazer o curso de psicologia, me formei já há 3 anos, e aí nós estamos lá no ministério, no interior de São Paulo, e aí eu mudei para a capital agora, no começo de 2010, e estamos lá na capital de São Paulo com um grupo de mútua ajuda e com os aconselhamentos. E aí, há 3 anos atrás, o Êxodos me convidou para fazer parte como membro, né, ministério membro e pessoa física membro do Êxodos. E há 2 anos eu estou na diretoria, um dos diretores, né, nós somos 8 diretores na diretoria nacional, e eu sou um dos diretores do Êxodos. Então, com o Êxodos, pelo Êxodos, eu viajo dando treinamento em igrejas que querem ter algum tipo de ministério relacionado à sexualidade e homossexualidade. Então, eu viajo treinando, explicando as raízes da homossexualidade, o processo de restauração, qual é o papel da igreja diante disso, a questão da legislação, né, o projeto UPL que está aí para ser aprovado, da homofobia. Nosso trabalho é de conscientizar a igreja para fundar ministérios locais e para se equipar em relação à legislação. E com o Filhos da Esperança, eu trabalho com as pessoas que querem ajuda, né? E nós trabalhamos especificamente hoje com pessoas que estão dentro da igreja. Hoje nós não fazemos mais trabalho de evangelismo, porque nós não damos conta da demanda que nós temos dentro da própria igreja. Então o Êxodos mensalmente costuma receber 400 e-mails por mês de pedidos de ajuda de pessoas, homens e mulheres, que estão dentro da igreja com quedas ou com vida dupla na homossexualidade. Então, nós focamos especificamente para quem é cristão, que entende, cristão entende-se também católico, que entende-se que a homossexualidade é pecado e não tem luto, não tem crise com isso. É pecado, eu tenho luta nessa área, mas eu estou sofrendo, eu quero ser ajudado. Então essas pessoas nós ajudamos com grupo de mútua ajuda, funciona, como funciona o NA e o AA, e o aconselhamento individual. E aí sou parceiro do Avalanche, Missões Urbanas, dou aula lá na escola de sexualidade e na escola de aconselhamento, dou aula na Jocum, que era meu sonho fazer TED. Hoje eu dou aula na Jocum, na Jocum de Goiânia e na Jocum de Maringá. E tenho viajado o Brasil todo, falando sobre homossexualidade, contando um pouco da minha história de transformação e abençoando vidas. E é interessante ver, é muito rico, eu não estava preparado para estar aqui, né? Mas Deus tem os seus mistérios, os seus meios, as suas surpresas. E é muito rico ver as frentes, né, que Deus vai atuando para sermos uma missão integral. Eu tenho certeza que nós, como Êxodos ou como Filhos da Esperança, não vamos conseguir alcançar todas as áreas da vida de uma pessoa, ou de uma sociedade, de uma cidade, de um bairro. Mas por isso há o corpo e a diversidade de dons e a diversidade da graça de Deus, para que unidos, como o Caveira disse, como uma rede, nós possamos trazer realmente o evangelho integral e alcançar as pessoas de uma maneira integral. E o nosso trabalho é específico com a sexualidade. É isso. A gente vai chamar o Carlinhos aqui. E já vou pedir depois que o Maurício, nós temos 3 microfones aqui ligados, o Maurício depois e o Caveira e o Denis também, bota uma cadeira aqui. Isso é para ficar da minha altura, filho da mãe. Esse é o mestre. E depois que o Carlinhos então dá essa palavra dele introdutória, a gente vai chamar a galera para a gente poder então abrir aqui para perguntas. Eu tenho algumas perguntas, quero ter algumas dúvidas. O Carlinhos vai estar hoje à noite aqui também. Pois é, como eu vou estar à noite, eu estava dizendo para ele, eu vou ter chance de estar falando à noite, então eu vou fazer o possível para a gente socializar mais o tempo e vocês terem mais chance para perguntas e outras questões. Talvez uma informação a mais. Essa minha história de estar comprometido com pessoas pobres é a minha própria história de vida. Eu sou de uma família muito pobre, venho de uma história de... Meus primeiros irmãos migraram do interior do Rio Grande do Norte para Fortaleza. Meu pai era um pastor pobre, né? Um ex-agricultor que aprendeu a ler lendo a Bíblia. A igreja que eu faço parte começou em 1932, no oeste do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, quando Mossoró era um pequeno povoado. Um dos líderes era... A mãe dele foi livre da escravatura por causa da lei do ventre livre, então ele já é um dos filhos beneficiados com esse tipo de liberação. Então é essa a história, sou de uma história de uma família que a casa era hospedaria, hospedava gente doente, gente com problemas de portador de alguma limitação mental, coisas dessa natureza. A igreja que eu pastoreei aqui no Recife, de 82 a 86, era em Peixinhos, eu morava em Peixinhos. 91 a 93 eu morei em Luanda, no bairro Cacoaco, que era o pior bairro de Angola, uma região muito pobre. Então, assim, meu negócio de gostar de pobre é porque eu acho que o pobre dá chance da gente se converter. Eu ainda não me converti direito porque sou um cara de coração duro, né? Mas assim, eu acho que eu ainda vou me converter. A minha dinâmica de espiritualidade é peregrinando entre os pobres, né? Fico nas ruas morando com o pessoal, eventualmente faço isso, passo 3 dias, às vezes não aguento mais do que 3, né? E gosto de andar nas estradas, peregrino geralmente no mês de julho, faço uma peregrinação que vai em torno de 120 a 130 quilômetros, principalmente na região do oeste do Rio Grande do Norte, às vezes fazendo reflorestamento de plantas nativas, né? Me envolvo com questões de políticas públicas, defesa de direitos de crianças, especialmente crianças, adolescentes, mulheres em situação de risco. É isso. Tem um grupo de meninos em Fortaleza que eu comecei com um rapaz chamado Paulinho, hoje chamado Meninos de Deus, tem a história deles. Meninos de Deus, logo quando eles deram esse nome, eu pensava que era algum tipo de conversão. Nós éramos do diabo, agora somos de Deus. E não é. A ideia deles de meninos de Deus é menino de Deus é porque não era da mãe, nem do pai, nem de ninguém. A mãe tinha dito, esse eu já entreguei para Deus. Ou seja, ele se denominava menino de Deus porque de fato eram meninos de ninguém. E são meninos de uma história bonita. Nesses últimos meses eu tenho estado um pouco mais distante. Só 2 encontros com eles. nesses últimos meses. Minha casa é um local de acolhimento de gente que vai passando e vai ficando, né? Então, há poucos dias ajudamos um garoto que recuperou-se de uma tuberculose. Um parente dele fez o diagnóstico agora, deve estar com a mesma enfermidade. E fica na nossa casa, fica com a gente. É uma casa que quem passa chega, a mesa é de todo mundo, de quem quiser, de quem não quiser também vai embora, não é problema. Esse negócio de ser crente eu gosto, porque eu gosto de religião, então assim, estou no meio dos evangélicos, porque é também uma religião, e eu gosto de religião como vocês também gostam. Todo mundo gosta de um pãozinho pequenininho, uma vez por mês, um vinhozinho é legal. E a gente vai, eu também vou, né? Mas lá em casa com os meninos é muito, assim, o copo é cheio, eles podem tomar 3, 4 vezes, não precisa ser, não tem essa história quem toma, quem não toma, todo mundo bebe. E quando é pão para todo mundo, é uns pedaços grandes, não é aquele pedacinho pequeno, aquele negócio é... Né? O pessoal às vezes fica até chateado quando não come aquele pãozinho tão pequeno, cara, vai na padaria com um pedaço maior e tal. Qual é o problema? Assim, mas assim, a gente gosta de religião, então eu também participo de religião, eu acho legal também religião. Eu sou membro de uma religião lá em Fortaleza, o nome é Igreja de Cristo. Eles dizem que eu sou o pastor lá da comunidade, eu acho que não é verdade, assim, gosto das pessoas, mas assim, para você ter uma ideia, eu sou o pastor da comunidade, tem 3 anos que eu não participo de reunião da liderança. Aí eu soube agora que dia de domingo vai ter um culto que eles estão chamando de culto de missão, eu nem sabia, legal, né? Não. Um dia eu vinha com uma colega, a esposa do Carlos Bolsinha, né? Vinha com ela no avião, aí ela disse, sabe que eu vou, sábado, né? Vai ter uma programação na tua igreja, eu vou pregar, ah, que legal, vai ter mesmo e tal, eu nem sabia, então acho legal isso, né? Então por isso que, assim, bem, acho que é isso, né? Não tenho nenhum problema com a história de relevância, acho que os seguidores de Jesus não são relevantes em nada, né? Eles simplesmente vivem, não tem que ser relevante, nem tem expectativa de relevância. Jesus mesmo disse, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então não tem que ter expectativa de reconhecimento, de elogio, de aplauso, e viver a vida porque quer viver. E andar com os pobres para ver se a gente tem chance de ser convertido e entender de manjedoura, entender de jegue, compreender um pouco mais o Getsêmani, o Calvário. Essas coisas assim do Evangelho, que são muito... muito do cotidiano, muito do dia a dia. A gente ainda tem chance. Eu ainda vou ter chance. Eu acho que um dia eu vou ter chance. Bem, aí já trabalhei em Visão Mundial, né? O primeiro escritório da Visão Mundial no Nordeste funcionou na sala da minha casa. O primeiro carro da Visão Mundial era um fusquinha amarelinho, que aguentava um pancão desgraçado. Era legal, eu tinha muito mais saúde, dava para ir e voltar no danadinho, nas estradas poerentas aí do Rio Grande do Norte. Naquela época nós implantamos os escritórios que ficam da Bahia até o Maranhão. Acho que Visão Mundial é uma instituição muito legal. Mas aí chegou um tempo que eles achavam que eu era inadequado, eu penso também, foi legal. Assim, e num diálogo a gente fez outra opção de vida e a Visão Mundial continua aí bem. Né? A igreja que eu sou pastor funciona a despeito de mim. Aliás, talvez eu acho que funciona bem porque eu estou muito ausente, né? E aí eu acho que ela vai legal. A gente no congresso de Lausanne, o Lausanne 2, eu lembro que a dona Lídia, que era diretora do Betel brasileiro, o avião tinha mais ou menos, eu acho que uns 90 líderes brasileiros, entre pastores e outros, e ela disse, Carlinhos, se um avião desse cair, como é que vai ser da igreja evangélica? Vai melhorar, é muito, dona Lídia, vai ficar uma igreja legal. Se cair, vai ser uma bênção para a igreja. Então, assim, eu não tenho expectativa que nós, pastores, somos a resposta para esse negócio. Acho que a resposta está aí entre... gente que se envolve, né? E acho que obra social você faz no caminho, faz enquanto caminha. E eventualmente, enquanto você caminha, pode ter a bênção, a chance, a oportunidade de se vincular a alguma instituição ou criar alguma instituição. Mas acho que é uma tarefa para todos nós, é a tarefa que você realiza na cozinha da sua casa, na sala, não tem expectativa, a nossa igreja vai. Se a igreja for, legal, se não for, você vai, né? Eu não tenho expectativa nenhuma que a igreja que eu faço parte se envolva. Graças a Deus hoje ela se envolve, mas eu não tenho essa crise, se a igreja está fazendo ou não está. Eu quero estar fazendo, se a igreja quiser acompanhar, vai, se achar que é interessante, legal. Nós somos uma comunidade que aos domingos se reúne cerca de 140, 150 pessoas. Se a gente somar o que a membresia faz na cidade, chega a atender 1.570 crianças e adolescentes. Eu acho legal quando o pessoal não vai para a igreja porque foi para a praça, ou porque foi atender uma criança, ou porque o marido estava doente, a esposa ficou, ou porque a esposa estava com enfermidade, o marido ficou. Eu acho legal, acho que aí ele está seguindo a Jesus. Bem, é isso. Estou achando legal estar aqui hoje, ouvir esse... Puxa vida, achei legal ouvir vocês, ouvir Maurício, ouvir essa turma toda. E quantas histórias que vocês têm aí. Então, acho que... Bem, é isso. Não sei por que eu estou dizendo que eu acho alguma coisa, não estava procurando, né? Obrigado, pastor Edson. Pessoal, o Vale do Senhor está precisando de carne de charque, farinha, arroz, todas essas coisas aí. Mas é muito complicado mesmo, a nova visão, não é? Mas Deus tem levantado pessoas boas aí. E a igreja me faz pergunta muito complicada para responder, né? No relatório, por exemplo, quantas crianças se converteram? Aí é lasca, né? Aí eu não sei, eu sei que 10 aprenderam a ler, conhece cores, sabe manusear bem a informática, saíram de ser aviãozinho lá do crack, que eles ganham R$50 por dia para não ir para a escola, eles vão ser cobradores da boca de fumo. Não é? E eu estou feliz por três coisas. Primeiro, porque não estou morto, né? O juizado ainda não me prendeu, e a igreja ainda não me expulsou. Então, temos chance de fazer algumas modificações. O Vale do Senhor, quando eu cheguei lá, ele tinha mais ou menos umas 90 crianças. 90 crianças abrigadas. E eu comecei a fazer uma pesquisa dentro da instituição, que todas elas tinham família, ninguém era órfão, como o juizado está falando. Então, eu fui já de encontro com o Ministério Público, com a Vara da Infância, com tudo, e comecei a fazer um trabalho que agora que eles estão pensando em fazer. Então, eles... A nova lei da adoção não permite mais que a criança fique abrigada. E eu já fiz essa política pública há não sei quantos anos atrás. Então, já, o Vale do Senhor já está a passos largos da lei, do Ministério Público, de um monte de coisa. Então, eu choquei eles. Eles disseram que eu só queria trabalhar com crianças fáceis e não era isso. E com a igreja eu fui chamado de preguiçoso, né? Porque eu não queria ficar com as crianças e... queria mandar todas elas para casa. Mas hoje o Vale do Senhor tem um trabalho muito grande. Não é? Hoje nós trabalhamos com aquelas crianças que já voltaram para casa. Quem acompanha meu ministério com o pastor Pedro, Daniel, alguns, sabe que crianças que terminaram faculdade de administração, de gestão de marketing, de gestão de pessoa, cabeleireiros e mãe de família... Oi? Chefe de cozinha, trabalha nos melhores hotéis aí de Recife. Então, essas crianças foram restauradas e renovadas no seio da sua família. Então, as crianças estão voltando para casa, mas com a finalidade. Então, o Vale do Senhor hoje trabalha com crianças em vulnerabilidade social. Então, as crianças não são mais abusadas sexualmente dentro da sua comunidade. As mulheres já não apanham mais. Não dependem mais dos caras que elas vivem. Não é? Estão se formando em cooperativas, têm seu próprio sustento. Elas se completam entre elas e a gente trabalha com as mulheres porque a gente sabe que são elas que são fortes dentro da nossa comunidade, são elas que protegem seus filhos. Então, o Vale do Senhor, ele tem esse perfil de uma nova realidade. Então, chocamos a igreja com essa realidade porque não tem mais criança catarrada lá dentro, né? Então, a igreja queria abraçar e dizer, deixa contigo, tia, eu não aguento mais ficar aqui dentro. A igreja gostaria de ver isso. E hoje não é mais esse perfil dentro da nossa comunidade. São crianças conscientes que trabalham, crianças com dificuldades, mas que nós começamos a trabalhar uma nova realidade. E meus filhos comem onde as crianças do Vale comem. Então, é uma nova realidade, porque eu não quero mais esse negócio de dizer meus filhos comem melhor e as crianças do Vale comem pior. Não, estudaram na mesma escola dos meus filhos, viajaram com meus filhos, vive uma nova realidade dentro da nossa comunidade. Então, é mais ou menos esse trabalho que o Vale do Senhor alcança em parceria com o Projeto Ramá. Então, eu não sou preguiçoso, como eles dizem, né? Mas choquei um pouco a realidade, dizer que há uma forma integral, onde a criança pode ler, estudar, se alimentar, trabalhar, a mãe pode deixar de apanhar dos maridos dentro de casa, e saber que tem alguém lá que ela pode ligar e dizer, puxa, eu posso pedir socorro, que alguém está me socorrendo. Então, é mais ou menos isso, né? Fiquem Dois Unidos, um local muito legal, né, onde as crianças podem desfrutar de muitas, muitas coisas. Nós perdemos, perdemos a igreja no sentido financeiro, mas eu creio que não perdemos a visão de Deus para o Vale do Senhor. Então, é o que mais me empolga e adianta, é saber que nós estamos realizando o que Deus pretende para nossas vidas. Eu posso fazer uma pergunta para eles aqui? Vou fazer para o Daniel essa questão do trabalho com as profissionais do sexo. Como é que é? Vocês já têm algum relato positivo de alguma que conseguiu sair, conseguiu emprego? Que emprego foi? Como é que foi isso aí? Em dezembro agora, num dia da nossa ação, a gente teve um resultado muito positivo que a gente nem sabia. Foi uma garota que tinha ficado um ano ausente, já tinha até esquecido. Quando eu a vi lá, foi uma surpresa para mim, a gente conversou, foi aquela alegria tal. E sentei e comecei a conversar com ela, e ela me deu o retorno. Ela disse que realmente eu tinha percebido nos últimos encontros que eu tinha tido com ela, que ela realmente estava querendo algo. E ela pediu oração, e na outra semana ela disse, hoje parei. Eu estou aqui porque a gente percebe também que tem muita dependência emocional com o lugar, tá entendendo? Então, não tem nada para fazer, não arrumou emprego, não faz nada, é à noite. Mesmo se arruma, à noite provavelmente vai estar em casa e tal. A família, a maioria, não é tão estruturada. Então, tudo fornece o quadro para ficar lá de bobeira. Então, ela estava lá, mas estava literalmente de bobeira. Não estava na atividade sexual nos últimos dias que eu tinha visto. E ela desapareceu. Quando eu reencontrei, foi muito legal, porque, tipo assim, nós não participamos, provendo nada, você está entendendo? Mas ela fez sozinha. Ela decidiu parar, ela pegou dinheiro e comprou bijuteria, começou a comprar miudez, essas coisas, e começou a sair batendo de porta em porta para vender. Quando ela falou comigo lá no dia, ela já estava com um mostruáriozinho, me mostrou. Então, só que ela, então assim, ela conseguiu, de alguma forma, buscar algum sustento financeiro sem ser a avenida. Com certeza, eu não sei, eu não perguntei para ela em questão de números, né? Mas ela conseguiu uma alternativa sozinha. Então foi força de vontade, ela pegou uma graninha, investiu nas joias, em toalhas, esse negócio de mulher, né? E foi sair vendendo. E aí ela falou que... Aí inverteu, né? O maior problema agora não era mais nem a questão do sustento. Era a questão da dependência do vício. Então ela ficou até... perguntando questões básicas, né? Se sentindo culpada porque ainda fumava, de vez em quando ainda caía em alguma droga. Eu expliquei para ela que isso é um processo, que ela ia sofrer com isso. Mas, enfim, mas foi um exemplo muito, muito positivo para a gente. E a gente não teve nenhuma intervenção nesse caso. Ela literalmente desapareceu e quando apareceu já estava feito. Alô. Você também, como eu posso perceber, iniciou também de maneira intuitiva, fruto de perceber uma demanda e tudo mais, e obviamente, posteriormente, a confirmação daquilo que Deus tinha para você. No caso dos Filhos da Esperança, que é um lugar, né, físico de acolhimento e tudo mais, a minha pergunta são duas perguntas. Primeiro, Como é que se deu esse processo desde o início, assim, vocês, o homossexual, o travesti se converteu, vocês começaram, como é que vocês, mesmo intuitivamente falando, vocês deram esses passos para que esse lugar se tornasse uma realidade viva ali, né, assim, ou seja, já um lugar para levar, porque você falou que no início, antes de tudo, fazia o rodízio daqueles dois primeiros que se converteram na casa de cada um. E como é que essa casa se mantém hoje? Como é que é o funcionamento dela? Se tem alguém full time lá, etc. Como é que é a dinâmica dessa casa? Eu acho que eu me expliquei errado. Nós não temos uma casa, nós não temos uma estrutura fixa. Hoje o nosso trabalho é único e exclusivamente com pessoas que são cristãos, têm as suas famílias e ficam nas suas casas e vêm uma vez por mês para a nossa reunião de mútua ajuda e uma vez por mês para os aconselhamentos. O espaço que nós usamos, o ano passado todinho nós fizemos o aconselhamento na praça de alimentação de um shopping, que nós não tínhamos espaço cedido para alguma igreja. Eu tentei, bati na porta de algumas igrejas, não, porque você não é daqui, então você não pode usar o nosso espaço. Então nós fazemos o aconselhamento na praça de alimentação do shopping na Avenida Paulista, Shopping 103, e em Piracicaba, a igreja que eu fazia parte, nos cedia uma sala para aconselhamento. E a reunião de mútua ajuda, que é o grupo, né, acontecia no espaço da Vineyard, lá em São Paulo. E aí a Vineyard perdeu o espaço também e, consequentemente, nós perdemos o espaço. Agora nós estamos em parceria com a Igreja Batista da Liberdade, lá em São Paulo, para fazer os aconselhamentos e o grupo de mútua ajuda. Como nós não trabalhamos com travestis, então nós não enfrentamos mais a realidade de pessoas que estão sem lugar para morar, que precisam deixar um tipo de vida, como os profissionais do sexo, e aí ficam sem estrutura financeira e lugar para morar. Se nós tiver, logo depois que nós começamos esse trabalho com travestis, isso há 8 anos atrás, nós fizemos uma parceria com a Missão Sena, que está há muitos anos na Cracolândia, ali em São Paulo, provavelmente vocês devem ter ouvido falar. E aí, a Missão Sena tem uma chácara de onde acontece o processo todo de reabilitação, de inserção social, com pessoas que saíram da adicção e pessoas que vieram de ganhar a vida com o sexo. Então, se hoje nós entramos em contato com alguém que quer deixar a vida, né, promíscua, enfim, deixar a própria, o lucro, né, o ganhar a vida com o sexo, nós encaminhamos para a Missão Sena ou para outras missões que tem ali na Cracolândia, em São Paulo, porque eles têm uma estrutura, até o Projeto Toque, que também tem uma estrutura em São Paulo e uma estrutura no interior de São Paulo que acolhe pessoas que querem deixar as drogas ou a vida ganhando através do sexo. Então, o nosso trabalho de Filhos da Esperança hoje não tem uma estrutura fixa, porque a gente não trabalha com essas pessoas que precisam dessa estrutura. Certo, muito boa pergunta. E talvez a mais polêmica, né? Será que a pessoa que deixou a homossexualidade vai passar por um momento de cura e de não sentir mais nada? É o que vivem perguntando por aí, o posicionamento do Êxodo e do Filho da Esperança em relação a isso. Eu considero bem bíblico, né? No sentido de que quando Deus restaura alguém de algum tipo de problema, Deus não tira as tentações. Né? Existe uma expectativa na igreja, e eu sei porque existe essa expectativa, porque alguns missionários de algumas igrejas pentecostais que dizem que Deus faz e Deus fez e eu não sinto mais nada, propagaram essa mensagem durante muitos anos. Né? Eu saí do lesbianismo, eu saí da homossexualidade e eu não sinto mais nada, eu casei, eu tenho 50 filhos e eu não sinto mais nada. Glória a Deus porque eles não sentem mais nada. Mas nós não vemos base bíblica para Deus tirar a tentação. Então, nós entendemos que as tentações permanecem ali, ora com intensidade, ora com nenhuma intensidade. Não que nós não acreditamos que Deus é poderoso para tirar as tentações. Mas você não tem base bíblica para Deus tirar a tentação, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne que enfrentava, ele não confessa qual é, mas ele lutava com uma natureza pecaminosa até o fim da própria vida. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, eu não quero entrar no mérito da questão se ele foi tentado homossexualmente, mas a Bíblia diz que ele foi tentado, então nós entendemos que não há problema com a tentação, o problema é com a prática, e a prática propriamente até no pensamento, aí é problema. Mas com a tentação, com o desejo que você não controla, algo que desperta no seu coração, que aí você, o problema não é com o que desperta no seu coração, é com o que você faz com isso. Então, para nós o entendimento é esse, a liberdade é... Antes nós éramos escravos do pecado, sentíamos alguma tentação, algum desejo e não obedecíamos, porque éramos escravos, estávamos presos. Hoje, libertos, nós somos tentados, talvez as mesmas tentações, e escolhemos. Não, nós não queremos mais isso para a nossa vida, porque desagrada o coração de Deus. Então, essa é a liberdade que nós acreditamos, Êxodos e Filhos da Esperança. Em relação ao que causa a homossexualidade, eu poderia ficar falando aqui, fazer um seminário só sobre isso, mas o que... Nós vemos em quase todos os casos, tanto de homossexualidade masculina quanto homossexualidade feminina, é a figura masculina, é a figura paterna. Eu costumo dizer que Deus dividiu as tarefas, né? A mãe cuida do bebê ali 9 meses, carrega o bebê e amamenta e cuida do bebê enquanto o pai deveria estar trabalhando, enfim. E o pai é a pessoa que Deus deu para a criança para direcionar, você vai ser isso e dar direção. E aí me perguntaram recentemente, ah, Denis, mas mesmo uma menina que desenvolveu o lesbianismo, ela tem problema com o pai? E a imagem que essa criança pode ter criado, se é um pai violento, ou um pai omisso, e uma mãe muito, muito passiva diante de toda a situação, e um pai muito violento, muito agressivo. Essa menina vê essa situação, logo nos primeiros anos de vida, onde a personalidade está sendo formada. Eu não quero ser como essa mulher, a mãe, passiva diante da situação, e eu não quero me submeter a homens como meu pai. E se eu não quero me submeter a homens como meu pai, só me resta a alternativa de me envolver com outras mulheres. Então nós entendemos que assim, a gente não pode resumir as causas da homossexualidade única e exclusivamente ao relacionamento com o pai. Seria muito simplista dizer isso, porque existem muitos outros fatores envolvidos. Mas, eu não sei em porcentagem, mas 90% das pessoas que nós aconselhamos e atendemos, o problema é especificamente com o pai, e houveram abusos, houve falta de identificação com a figura do mesmo sexo, enfim. Nós entendemos que ali nos primeiros anos de vida, o problema central é a figura paterna no desenvolvimento da sexualidade. Mas, enfim, pode ser abuso, pode ser ausência da figura, pode ser a figura dominadora, a figura que impõe, tem N situações. Mas o que nós encontramos, basicamente, é o núcleo familiar nos primeiros anos de vida. E o que você disse em relação a que a igreja vai enfrentar essa problemática, vai. Né? E aí sempre me perguntam, ah, Denis, mas o que você acha, se alguém for perguntar isso, eu já respondo. O que você acha das igrejas gays? Das igrejas que estão se fortalecendo, e aí tem a Metropolitan Church, que é americana e está no Brasil há alguns anos, tem a Igreja Cristã Contemporânea, que é de raízes brasileiras, e diz que vai dominar o Brasil em 10 anos. O que você acha dessas igrejas? Eu não acho que eles são uma afronta para nós, como algumas pessoas acabam dizendo, e determinados pregadores que têm programas na televisão, verozmente falam que eles são uma ameaça para nós, e eles estão nos afrontando. Eu não consigo ver dessa maneira. Eu consigo ver como um pedido de socorro. Porque a maioria, se não todos, eram líderes que estavam na igreja cristã, nas nossas igrejas, batistas, presbiterianas e tantas igrejas, estavam ali nas nossas igrejas e procuraram ajuda e foram expulsos, foram ridicularizados, foram envergonhados na frente das pessoas e, de certa maneira, colocados para fora. E querendo ter uma vida com Deus, criaram um novo sistema de cultuar a Deus, que, enfim, as igrejas gays cristãs, que, enfim, é errado, ponto final. Mas você consegue perceber que assim, eles querem caminhar com Deus e nós não permitimos que eles pudessem caminhar com Deus por causa das nossas estruturas, dos nossos preconceitos e de N situações que nós vemos alimentando durante séculos na igreja. Então eu não consigo ver a igreja gay como uma ameaça, mas sim um pedido de socorro. E a igreja, a nossa igreja protestante, cristã, vai ter que lidar com isso. Nós temos projetos de leis que do jeito que estão, não devem ser aprovados, mas, enfim, nós estamos completamente despreparados para trabalhar com a questão da homossexualidade, inclusive o próprio curso de psicologia. Eu fiz 5 anos de psicologia e na psicologia não se fala sobre isso. E o que se fala é o papel do psicólogo é trabalhar único e exclusivamente para a aceitação da homossexualidade. De onde veio, para onde vai, como se faz, como se deixa de fazer, não é falado sobre isso. Nos cursos de teologia, eu não fiz teologia, mas tenho contato com muitos teólogos, não se fala sobre isso. Então, o curso de teologia deveria formar teólogo, né? Mas aí forma pastor completamente despreparado para trabalhar com a questão da homossexualidade. Peraí, deixa eu responder essa primeira, senão eu não consigo lembrar da segunda, peraí. Eu discordo da primeira, do primeiro posicionamento do Caio Fábio a respeito de ser uma escolha. Eu até brinco isso nas minhas palestras, ninguém num dia ensolarado, não sei se amanhã aqui foi ensolarada, mas ninguém num dia ensolarado escolhe do dia para a noite. Acorda, espreguice de, eu vou ser gay, eu vou ser lésbica. Ninguém em sua consciência escolhe ser parte de uma minoria completamente discriminada pela sociedade, pela igreja. Então, não consigo ver como escolha. O slogan do nosso ministério, Filhos da Esperança, é: ninguém escolhe ter sentimentos homossexuais, escolhe o que fazer com eles. Então, eu discordo desse primeiro posicionamento do Caio Fábio em relação a ser uma escolha, enfim. E o terceiro posicionamento, só me lembra que eu já esqueci, ó. Sim, lembrei. Sim. Eu não consigo também perceber, a gente pode resumir em predisposição, né? Uma predisposição para desenvolver homossexualidade, para desenvolver pulsões por compulsão por sexo com mulheres, enfim, eu não consigo ver. Porque se você for analisar o comportamento, a história de vida do indivíduo que tem esse tipo de comportamento, as situações que essa pessoa viveu, as interpretações que ela fez durante a vida, explicam o comportamento atual. Então, não consigo ver uma predisposição que surge, talvez, do inconsciente para Freud e emerge em determinado momento da vida. Porque se você for estudar o histórico de vida e as interpretações que esse indivíduo fez a respeito desse histórico, explicam o comportamento atual da homossexualidade ou da compulsão por sexo com outras mulheres, enfim, qualquer tipo de compulsão, o próprio comportamento explica. Então, não consigo ver essa predisposição. Agora, a segunda questão. Eu sei que é pecado não ter o meu parceiro que eu desejo, Sim, entendi. Em relação aos teólogos católicos, eu acho o posicionamento deles fantástico, né? porque é muito centrado, não é espiritualista, não é fantasioso, como das igrejas protestantes, que venha para Jesus homossexuais, e aí você vai casar e você vai ter filhos. Né? Isso é vender uma expectativa que pode ser real, como também não pode ser real. E eu conheço muitas pessoas que morreram no sentido de nadar, morreram na praia, no sentido de tentaram e não conseguiram, e dizem, olha... Se essa foi a expectativa que venderam para mim, eu não consegui, ter alguma coisa errada comigo, então eu desisto disso tudo. Existem ministérios americanos do Êxodo que trabalham exatamente com essa reeducação sexual, da homo para a heterossexualidade, e a Rosângela Justino no Brasil é a mais conhecida que faz esse trabalho, e foi perseguida pelo Conselho Federal de Psicologia, é perseguida pelos ativistas gays em relação a isso, que ela faz um trabalho que chama terapia reparativa, que não é permitido no Brasil. Acontece nos Estados Unidos pelo NART, uma sigla, NART. É um recondicionamento que é bem comum da psicologia. Exatamente. É reprogramar o indivíduo para trocar as atrações homossexuais para heterossexual. Posicionamento do Dennis, Êxodos e Filhos da Esperança. O nosso alvo não é ser da homo para a heterossexualidade, porque se for pensar biblicamente falando, heterossexualidade não é bíblico. É bíblico um homem e uma mulher, mas o termo heterossexualidade e todas as suas implicações não é bíblico, porque não é identidade. E a Bíblia só tem duas identidades. E a gente entra numa questão bem teológica. Filhos de Deus e mortos no pecado. Heterossexual, homossexual, bissexual, isso são falsas identidades. Então a proposta que nós oferecemos é da homossexualidade, da morte, da vida sem Deus, para uma vida com Deus. Se vai desenvolver heterossexualidade, é uma coisa muito individual. Nós temos o caso do pastor Regis, que foi vítima de abuso sexual e trabalha dando palestras a esse respeito, e o Francisco, que é um grande amigo dele. Com 12 anos, os dois assumiram a homossexualidade a ponto de se travestir. Com 18 anos, encontraram o Evangelho, foram encontrados pelo Evangelho e abandonaram a homossexualidade, o comportamento homossexual. O pastor Regis desenvolveu atrações heterossexuais sem nada dessa terapia reparativa. Desenvolveu naturalmente pelo processo de cura das emoções, dos traumas, das interpretações erradas que ele teve durante toda a vida. Desenvolveu atrações heterossexuais, casou-se. Francisco não desenvolveu atrações, passou pelo mesmo processo de aconselhamento, de cura das emoções que o Regis, e não desenvolveu atrações heterossexuais, não casou-se. E aí a pergunta é, quem é mais liberto? Não, e a minha resposta já dou, não tem mais liberto. O convite de Deus para a nossa sexualidade é a castidade. O casado heterossexual tem que ser casto, tem que ser fiel à sua esposa. O solteiro tem que ser fiel a Deus, enfim, sem se envolver sexualmente ou em pensamento ou em fantasias com outras pessoas. Então, o convite de Deus é a castidade. Mas nós, infelizmente, enfrentamos uma barreira muito grande na igreja protestante. Por quê? A igreja católica transformou o celibato em dogma, né? Então, o celibato é algo muito positivo, é algo santo, é algo do sagrado. Quanto ao casamento, os sacerdotes não podem, porque não é santo, não é sagrado. Mas, por outro lado, a igreja protestante transformou o casamento em dogma. Então, aquele que não casa na igreja protestante, tem alguma coisa errada com ele. E, estatisticamente falando, existem mais mulheres do que homens na face da Terra. É óbvio que mulheres vão ficar sem casar. Estatisticamente falando, não é nenhuma questão espiritual. Então, a nossa proposta é, não é da homo para a heterossexualidade, é da homo de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, que pode desenvolver a heterossexualidade como não pode. Esse não é o nosso alvo. Thank you. Diaconia nessa região de Pernambuco, está no Recife, ali mais no bairro Peixinho, Chão de Estrelas, por aquele lado ali por trás do Santa Cruz, Afogados da Ingazeira, no oeste do Rio Grande do Norte, Fortaleza, e eventualmente nessas situações de catástrofe e emergência. www.diaconia.org.br, acho que é de certinho. Deixa eu só dar um pitaco aqui sobre esse tema, assim, um pitaco rápido, né? Acho que a gente deveria, todos nós evangélicos, acho que, quem sabe, buscar graça de Deus, tentar discernir. É legal isso que você fala do homossexualismo e da homossexualidade, né? Ou da homoafetividade. Eu acho que tem vários problemas aí que precisam ser levados em consideração. Sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que os animais superiores são definidos a partir dos cromossomos. Então a gente tem que ter uma clareza genética de que os cromossomos definem macho e fêmea, ninguém tem dúvida disso. Agora, há uma possibilidade em zootecnia, e isso não anula os seres humanos, de que você tenha um genótipo que define algumas dimensões da vida e um fenótipo que define outras dimensões da vida. Isso não é uma regra geral, mas isso acontece. Minha área, eu não sou um especialista, mas quando eu fiz engenharia agronômica, as cadeiras que eu paguei bem foi de zootecnia, porque na época a zootecnia não era uma faculdade à parte. E eu lembro da gente identificar caprinos fenotipicamente masculinos, mas com um genótipo feminino. Inclusive davam leite, né? Havia uma protuberância na aproximação dos testículos e podia-se esvaziar leite, que alguns dizem que não era de fato leite, era um tipo de hormônio. Então ninguém pode desconsiderar isso. Uma outra coisa que eu acho que não pode ser desconsiderada é o distúrbio hormonal, né? Pessoas, inclusive, que às vezes, para um tratamento de saúde, o médico pergunta: se você for tratado para esse tipo de doença com tal tipo de hormônio, você pode... o seu corpo pode ter uma formatação feminina e pode ter, inclusive, atração por homens. Eu digo isso de um cidadão já idoso que entrou numa crise tremenda porque não queria morrer e quis fazer a opção do tratamento, né? E era um senhor casado e tal. Então, assim, eu acho que essas coisas não podem ser, elas não são gerais, não pode ser generalizado, mas elas têm que ser levadas em consideração. O segundo, terceiro aspecto é o lobby feito pelos homoafetivos nesse momento. A gente sabe muito bem disso. Ou seja, o Denis falar para a gente sobre a opção da pessoa deixar a homossexualidade para uma heterossexualidade, digamos que ele falasse, não é o discurso dele, mas digamos que ele falasse, se tivesse aqui um grupo de ativistas, eles iam ficar de pau, porque eles não admitem isso. Mas eles admitem que o cara, quando era adolescente, fez a opção, ou não opção, ou assumiu, como eles dizem, a sua singularidade e tal, né? Então, acho que a igreja precisa compreender isso muito mais. Os textos que eu recomendo ler, para você ler ou escutar os dois extremos, é do nosso pernambucano Robson Cavalcante e o Caio Fábio. Aí você escuta, pelo menos dentro do nosso contexto, eu acho que são os dois que falam em duas direções mais ou menos, digamos, antagônicas, com aspectos diferentes, que ajuda a gente a ter uma compreensão maior dessa complexidade. É complexo, né? E entender quando que a pessoa sofreu algum tipo, quando o problema não é a homossexualidade. Eu já tive chance de acompanhar a pessoa que o problema não era a homossexualidade. No discurso o problema era a homossexualidade, mas é alguém que foi abusado e, como consequência do abuso, fez a mesma coisa que os outros fizeram com ele quando era um adolescente. Então o problema era, de fato, o tema era abuso sexual. Não era sobre homossexualidade. Então, acho que a gente aprender a tratar isso. Eu me preocupo com uma coisa que foi dita aqui, que é essa história dos homens, né? Que o homem é que define e tal, tal. Eu acho que, de novo, é uma linguagem muito patriarcal, para não dizer linguagem machista, né? O James Hunter vai dizer o contrário. Ele diz que as mães, e não estou jogando responsabilidade, ele diz que as mães são as que mais inspiram a gente para a vida e para a existência. Eu fico só preocupado assim que a gente jogue de novo. Não é culpa para o homem, é poder aos homens. Eu acho que é dar poder demais aos homens, né? E a gente precisa diminuir esse poder que é dado aos machos, né? Aquele cara assim, ele tem poder para fazer e tem poder até para conduzir o erro. Acho que... eu acho que nesse sentido, a minha preocupação não é nem sobre a argumentação em si mesma. É como que isso pode gerar um tipo de empoderamento cada vez maior do ser masculino. Né? Como a igreja vai lidar com isso? Eu queria animar a gente a ser mais legal com o pessoal. Né? E assim, a minha opção é casado, bem casado, né? Minha família toda geneticamente, por parte de mãe e parte de pai e mãe, tem uma tendência à poligamia. Eu sou monogâmico, graças a Deus, com muita graça e com muita, né? Então, para dizer assim que isso não tem nada a ver. Como a Bíblia diz, alguns nasceram eunucos, alguns foram feitos eunucos. Eu nunca. Então, assim, só para assim, falar da minha, mesmo assim, com toda a minha nordestinidade e tudo, eu acho que nós precisamos ser mais acolhedores, nós precisamos respeitar muito. Inclusive, até eu tinha uma pergunta legal que eu quis fazer, mas eu disse, não, deixa o pessoal perguntar, que senão fica só entre nós quatro, né? Porque uma coisa que às vezes eu acho que nós evangélicos precisamos, eu não sei, por exemplo, depois vocês podem responder ou não. Que senhoras que você encontrou na rua, que prostituta, que continua na sua prática, e você diz assim, puxa vida, essa mulher é assim, eu não entendo como é que ela continua assim, porque eu vejo cada coisa de Deus nela, tanta coisa bonita aqui, cara, entendeu? Assim, por exemplo, quando Deus manda os dois espias na casa da Raabe, por que, que ele não mandou para a mulher evangélica? Primeiro não tinha na época, né? Mas digamos que tivesse evangélica na época, por que, que ele não mandaria para a casa de uma mulher evangélica? Primeiro porque os dois espias não podiam nem entrar na casa da mulher, que ela não ia deixar. Dois homens entrando na casa de uma irmã, santa, o marido não está em casa. Então primeiro não daria certo para ser aquelas mulheres. Depois não daria certo porque para mentir não é muito crente. E a mulher disse, não tem ninguém aqui. Então Deus tem uns caminhos assim tão estrambólicos, tão baracafusado, que às vezes eu fico olhando assim, será que na estrada vocês não viram algumas mulheres que vocês disseram assim, pá, que mulher santa, cara, ela não tem o pecado lá do meu pastor da minha igreja, o pecado dela é outra, mas ela é mais santa do que ele, assim. Que pessoas que vocês se encontraram aí no caminho, que você diz assim, puxa, quem está precisando de conversão sou eu. Essa é uma pergunta que eu levo sempre para nós estarmos pensando sempre, né? Em que sentido a Maria Madalena é acolhida por Jesus? E caramba, aquela senhora lá que é apanhada em adultério e a cena converte um bocado de cara lá, né? Bem, essa só como, né, acho que como provocação, já que a gente está para refletir, pensar, né? Mas a pergunta para mim não era essa, eu só queria dar uma... Eu fiquei aqui, do lado e do outro, com a vontade, a língua batendo na ponta dos dentes, digo, não, tenho que falar qualquer coisa. Gente, é porque Denis não quer fazer o comercial. Semana que vem vai ter um congresso com o tema de sexualidade e vai estar Denis, Andréa e Vili. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu sonhei em trazer esses três no congresso da ARC e não consegui. Ele sabe disso, né? Os caras estão trazendo. Então, não tem lugar melhor para a gente discutir isso do que lá. Então vá, tá entendendo? Vão ser 3 dias. O tema vai ser esse, né, Denis? Sexualidade, qual é a sua, né? Sexualidade, qual é a sua? Então, vá lá, que vai ter muito tempo para isso. Vai ser na Faculdade Boa Viagem, lá no IPCEP, na Jean ali, sabe? Então, Jean Milifado. Então, assim, o congresso vai ser para isso. A gente da ARCA já tem feito 3 encontros, um em cada ano, e a gente fez questão de focar essa questão da sexualidade pela problemática que tem sido para a igreja contemporânea. E aí o pessoal, graças a Deus, aqui em Recife, está fazendo, está acontecendo, não está dependendo só da ARC. Isso para mim foi ótimo, tá entendendo? Então, assim, vamos lá, vamos chegar junto e vamos discutir que o pouco que foi feito, vai ter 3 dias lá para discutir tudo isso, né? Vai ser perfeito. E quanto a ingressar, se você tiver interesse na ARCA, a gente se reúne todo sábado, que é a reunião aberta, né? No IEP, todo mundo conhece o IEP ali no centro da cidade, ao lado do 13 de maio, que é um complexo, é o Cizenando, o IEP, e tem outro que eu não sei o nome. Então, mas todo mundo conhece como IEP. A gente fica na marquise ali de esquina, todo sábado, 19h30, Silvio Rabelo, outro, né? 19h30 às 21h. Da noite. Então, hoje eu vou sair daqui para ir para lá, para o encontro da ARCA. E quanto ao que Carlos falou, é porque assim, tem coisa que a gente não fala muito, porque a gente tá em campanha lá na ARCA, né? Como é o tema? I love igreja. É, porque a gente acabou tendo muito, na caminhada a gente já teve muito problema, assim, não é que Aí acaba ficando, se a gente não tomar cuidado, fica aquele discurso, né? A gente para numa rodinha e quando vê já está falando mal. Aí a gente começou, galera, a gente já está no discipulado e falou de alguma coisa, já está falando mal de novo. Aí disse, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. A gente não para 10 minutos, tem que falar mal da igreja. Então, a gente não, I love igreja, né? Vamos acabar com isso, vamos tentar caminhar. E assim, o que a gente tem feito a nível de ação é realmente para... Deus mostrou isso para a gente. Todos os três congressos que a gente fez foi porque Deus mandou a gente chamar a igreja para uma discussão para as problemáticas. Então, mas, por isso que eu estou dizendo, a gente não costuma jogar o negativo para não acabar fomentando mais ainda essa discussão. Mas a gente tem visto na avenida, na nossa ação, pessoas que muito nos inspiram, muito mais nos inspiram em espiritualidade do que muito cristão dentro da igreja. Pessoas que estão sob uma barra tremenda, com situações horríveis, sem nenhum motivo para sorrir, sem nenhum motivo para se alegrar, sem nenhuma perspectiva de vida, mas dizendo que Deus é maior que tudo, que tem fé em Deus, que só Deus pode fazer as coisas e que ora todo dia. Então isso para a gente tem sido um soco, assim, sabe? Toda semana que a gente vai, a gente vê que às vezes a gente mesmo está desleixando na nossa devocional e elas não param, sabe? A fé que elas têm é tremenda. Ontem eu confessei com uma e ela falando sobre isso, sobre a luta contra o crack, e a maior arma dela contra o crack é a fé que ela tem em Deus. Então isso pra gente é se você vê o vídeo que a gente tem delas, a maioria toca no quesito Deus, aí entra na questão de até procurar centro espírita, porque não se sente bem na igreja, mas que tenha Deus ali no meio, deixa bem claro isso. Porque crê em Deus e tenha fé em Deus. Né? arcabr.com é o site. contato@arcabr.com também. É, a Visão Mundial aqui em Recife tem três projetos grandes, a gente chama de Programa de Desenvolvimento de Área. É um ali em Chão de Estrelas, perto de Santa Cruz, lá, em Nova Descoberta, em Casa Amarela, com diferentes projetos e possibilidades de atuação como voluntários, inclusive. www.visãomundial.org.br, lá tem um Fale Conosco, ou Maurício Cunha, maurício_cunha@wvi.org, também a gente está aí à disposição. Duas coisas. Primeiro foi a questão de trabalhar em redes que Daniel levantou, né? A dificuldade, a minha pergunta aí, a gente sabe da abrangência da atuação da Visão Mundial, da abrangência da diaconia, né? Mas em que nível, a minha pergunta é, a gente sabe da existência do RENES, que são as entidades cristãs, né, que desenvolvem trabalho social, mas em que nível... As organizações, talvez Maurício e Pastor Carlos, por maior vivência na área do social no meio da igreja, em que nível se estabelecem as relações de parcerias com entidades não cristãs? Eu queria, porque eu trabalho também no terceiro setor e a gente trabalha com qualificação profissional de jovens, mas parece que não tem essa ponte estabelecida de uma organização não cristã com uma organização cristã, estabelecer essa comunicação a fim de possibilitar, por exemplo, uma qualificação para meninas que trabalham com sexo, né? Então, enfim, eu queria saber um pouco dessa relação de contato de entidades cristãs e não cristãs para um bem comum, né? Nós entendemos que os recursos disponíveis numa comunidade para a transformação, para o desenvolvimento, para a vida em abundância, para a vida plena, são recursos de Deus. E que vão muito além dos recursos, aquilo que a gente está chamando como recursos cristãos, ou protestantes, ou evangélicos, ou da igreja. Então, por exemplo, o Daniel não vai conseguir ter sucesso se não recorrer, de repente, sei lá, à Agência do Trabalhador. Porque o Estado... Também há o senhorio de Cristo, há interesses de Deus nisso, né? Não é que Deus não se interessa por nada que não seja eclesiástico ou aquilo que a gente denomina cristão. Isso é uma questão bem importante que o Daniel levanta, porque é um dos entraves e uma das dificuldades que nós vemos das igrejas fazerem trabalho social, trabalho de desenvolvimento no seio das suas comunidades, né? Quando fala em envolver, às vezes, a associação de moradores, ou o padre, ou a prefeitura, já acha que é profano, se acha santo demais e não está disposto a caminhar junto com essas outras entidades, organizações ou movimentos sociais e populares. Então, quer fazer tudo sozinho e acaba não fazendo muita coisa. Então, eu ainda vejo como um paradigma ser rompido em geral, no que algumas organizações sociais cristãs, pela natureza do seu trabalho, já compreendem isso. A Visão Mundial é uma delas, tem amplas parcerias em todos os sentidos, desde poder público, organizações, diálogos, inclusive com diálogo interreligioso, com organizações de outras fés, enfim, né, organizações humanistas, seculares. A Visão Mundial já faz isso, sem abrir mão da sua identidade cristã, mas que, principalmente se tratando de igreja local, na minha experiência, ainda tem sido uma dificuldade, né? As igrejas, quando vão fazer um trabalho de desenvolvimento, têm alguma dificuldade em estabelecer parcerias com atores sociais não cristãos. Mas é uma questão, para mim, de conscientização e de entendimento do que é o trabalho social, né? Que sai da esfera meramente pística, né? Da esfera da fé, da esfera do sacramento, da esfera da liturgia, da esfera da verdade, né? Para a esfera do social, né? Então, a falta de entendimento dessas duas esferas de soberania, né? Da criação de Deus. A Confederação Evangélica do Brasil surgiu em 1932, com um golpe na década de 60. Ela tinha um departamento chamado que era um departamento de ação social, ou de missão social, que era chamado de diaconia. E aí, com o golpe de 62, a confederação praticamente se desfez. O último congresso dela foi O último congresso da confederação foi aqui no Recife, em 1962, e aí o departamento de diaconia formou a entidade que é chamada Diaconia, que é uma associação de 11 igrejas no Brasil. Igreja Luterana, Igreja Anglicana, Igreja de Cristo, que eu faço parte, Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPI, a Congregacional, Exército da Salvação, Igreja Adventista e tal. Então é interessante porque ela é uma entidade formada por igrejas evangélicas, mas ela tem não só uma vocação para cumprir isso que o Maurício está colocando para nós, que é essa questão de como utilizar recursos públicos ou de empresas, e nesse caso você não pode sequer ter uma linha demarcatória religiosa, você tem que estar aberto a todos os segmentos, como além disso a diaconia tem nas suas linhas estratégicas a vocação de ser uma instituição, vou usar aqui a palavra ecumênica, para dizer assim, nós temos um padre que faz parte da nossa equipe. Né? E não é um discurso da diaconia, é um discurso que eu trago comigo já há muito tempo. O mosquito da dengue, quando vai picar uma pessoa, ele não pergunta assim, você é protestante, você é católico, você está, ele fica, né? A violência não pega só evangélico ou não evangélico. O cara que está na violência, ele não chega e bota um assalto. Você é evangélico? Ah, é, então está no assalto. Né? Não tem nada disso. Ou seja, Pai do Senhor, entendeu? Aqui, irmão, estou com a Bíblia, inclusive. Né? Que essa é uma possibilidade, principalmente no Rio. Mas assim, só para dizer para você que o problema não pergunta a cor religiosa. E nós somos tão sectários nesse sentido. Nesse sentido, nós somos, na teoria do Bourdieu, nós somos seita. Né? Porque o que ele fala da seita é o sectarismo, é essa coisa de querer resolver os problemas por si só. Né? Então, falando da diaconia, nós somos totalmente, amplamente abertos nesse aspecto. Nós não temos nenhum tipo de restrição, até porque nas comunidades onde nós trabalhamos tem segmentos religiosos mais variados. Nós fazemos questão não é de acolher, nós fazemos questão de incorporar. Nós fazemos questão de que todos os segmentos estejam representados, as associações e os segmentos religiosos. Aliás, por conta disso, às vezes eu peno algumas coisas, mas fazer o quê? Né? Acho legal, né? Como eu não tenho cara de pastor, o pessoal acha que eu tenho cara de padre. Então, fazer essa barra. Pessoal, a última pergunta agora que você falou, né? Vai ter que dar responsabilidade. Só em relação a isso que o Daniel falou, a gente percebeu essa dificuldade da igreja cristã se relacionar com, seja lá com quem for, que saia das quatro paredes. Né? Porque a gente, quando foi fazer os congressos, uma pessoa da Arca foi tentar pegar patrocínio fundos lá de prefeitura e tal. E aí a gente entrou com um projeto, tal, aquela questão toda. E aí ela disse que quando, no meio do caminho lá, quando bateu na mão, né, de quem, o camarada olhou, aí leu e fez: meu irmão, isso aqui é de crente mesmo, velho. Vocês estão entendendo? Então, assim, a concepção deles, que tipo, vocês vão falar sobre esses temas aqui, vocês vão... Tipo, são vocês mesmos, são crentes que estão aqui para discutir sobre coisas assim. Tipo, a visão que está lá, pela distância que a gente criou, já é enorme. E, em paralelo a isso, quem mora aqui em Recife sabe que as outras representações aí estão com porta aberta lá. Você vê ali a Terça Negra, por exemplo. Pessoal do como é o nome, meu Deus? Candomblé, enfim. Eles têm... É praticamente um culto afro. Toda terça financiado pela prefeitura. Então tem som, tem palco, tem tudo. E eles abrem dizendo Vivo Ogum, Vivo Oxum. E a cultura, e a tambor, e lá... Tem dia que vai a faixa lá, que é praticamente um terreiro lá. E você vai como igreja pedir um espaço para uma praça, é um suor danado. Então está dos dois lados também, né? A gente tem dificuldade de se relacionar e acabou criando uma resistência do outro lado, porque somos os santos e tal, e complicou muito o meio de campo. Não, é porque é difícil o negócio. Eu pensei em fazer a pergunta, eu pensei, eu não vou fazer não, né? Aí fiquei, penso, faço ou não faço? Fala logo! É porque é um negócio difícil. Eu já desisti até de pensar nisso. Né? O pastor Carlinhos falou agora há pouco, né? Esse negócio de eficiência não é para crente. Foi isso mais ou menos que você falou, não foi? Esse negócio de relevância não é para crente. E aí, fiquei imaginando, poxa... Essa semana, um pastor amigo meu chegou para mim, olha, fui no congresso da Igreja X, né? E os caras lá trabalham com rede disso, rede daquilo, e agora a gente vai fazer o organograma e o fluxograma, não sei o quê, e agora a gente vai ser eficiente e tal, né? O planejamento estratégico da igreja, tal, essas coisas todas. E eu dizendo assim, né, Márcio, pobre diabo, né? Olhando para o cara assim, dizendo, eu já passei dessa. Eu me iludi bastante com essa história de gestão na igreja e tal, e tudo vai mudar, né? Frequentei alguns congressos grandes da área, pertinho do senhor, né? De que tudo vai mudar. Perdeu o senhor, Márcio. Oi? Perdeu o senhor. Lá, né? E aí eu fico pensando hoje. Quando a gente fala, né, não vamos viver o evangelho, aí está ele aqui num determinado tipo de missão, outra missão, eu faço parte também da missão, eu fico pensando, a gente está criando uma vida dupla para a gente, será que é mais ou menos isso? Pô, para viver o evangelho mesmo, aí eu vou lá na Arca, né, vou lá na, como é o nome? Voz na Rua, MPC, tal, essa coisa, para viver o evangelho a gente faz isso, aí, né, como a gente sempre fez, então a gente vai lá no igrejão no fim de semana, né, come um pedacinho de pão, né, com um pouquinho de vinho, né, e um não mexe com o outro. Aí a questão é, será que realmente evangelho e igreja são incompatíveis? Né? E a outra é, será que o evangelho sobrevive sem igreja? Tá vendo que é difícil o negócio? É complicado. Evangelho sobrevive sem igreja, sem instituições? Sei lá, diga aí agora. Eu espero não... Assim, desculpa ser esse tipo de colocação aparentemente pretensiosa, como quem vai dar uma resposta, né? Mas estou escrevendo um materialzinho sobre espiritualidade e missão. E assim, uma das ideias é... estabelecer Jesus Cristo e a primeira geração de discípulo como o campo de observação. E desse campo de observação, maquete ou matriz, como queira, avaliar todo o passado que nós conhecemos, seja do Antigo Testamento, e tudo o que acontece depois, desde Jesus e a primeira geração de discípulos. Presumo que se a gente se aproximar mais de Jesus e se aproximar mais do Evangelho, não estou dizendo que a igreja... Assim, acho que vamos ter mais tensão. Né? Teve uma época na minha vida que eu estava muito legal com Jesus, né? E com o evangelho. E o cara falando, como é que você está? Estou legal. E com a igreja? O cara começou a dar confusão. Porque... eu acho que não era Jesus, acho que era eu mesmo. Mas assim, se você olha na ótica de Marcos, na ótica de Marcos, Jesus vai 3 vezes ao templo. Nas 2 primeiras dá maior confusão, e na 3ª ele é crucificado. Então por aí você tira. Né? pensando em igreja com o ambiente que nós temos hoje, assim, é entender que todas elas são instituições paralelas, ou para-eclesiástica. Como são para-eclesiástica a Rocha, Êxodo, como é para-eclesiástica a Visão Mundial. Ou seja, o Howard Schneider vai chamar de para-eclesiástica denominacional e para-eclesiástica não denominacional. Ou seja, essas outras instituições, elas são também para-eclesiásticas, elas são para-eclesiásticas não denominacionais. E a igreja é uma para-eclesiástica. Ela é uma para-eclesiástica denominacional, tem CNPJ, tem política interna. E é legal que ela exista, até porque a gente gosta de náutico, a gente gosta de esporte, a gente gosta de Santa Cruz, né? Então a gente gosta também de ser presbiteriano, de ser da doxa, de ser da Assembleia. A gente gosta, do jeito que a gente gosta de futebol, a gente gosta de religião e política. A pergunta que tem que ser feita é quanto do evangelho está passando pelo náutico, pelo esporte, pela tal, tal, e quanto do evangelho passa pela doxa, pela presbiteriana, pela batista. A pergunta é quanto do evangelho transita esses instrumentos sociais. Eu acho que essa é a pergunta. Então eu nem sonho em dizer assim, vamos fazer uma nova coisa. A gente pode fazer uma nova instituição que se permite mais... hábil para esse acolhimento dos elementos do evangelho. Então, por exemplo, é legal, honestamente, você ter um pastor que chega aqui e senta como igual. Se chegasse agora aqui a polícia, vamos prender o pastor? Como é que ele ia saber? O cara não está de paletó, não está de gravata? Isso tem um sinal interessante. Qual é o sinal? Não tem ninguém com uma estética que representa poder. O próprio ambiente favorece, porque me parece que o palco aqui... Para o Maurício, tanto faz, qualquer palco é vantagem, né? Esse aqui me ajuda um pouco, mas imagina que fosse um auditório muito grande, esse palco não me ajudaria muito, né? Mas nas igrejas põe o palco, não é para facilitar a comunicação, ela põe o palco para mostrar que o cara é mais poderoso, mas é tanto que não só tem o palco. Você pode observar que algumas igrejas têm uma cadeira central, bem alta assim, né? Em alguns lugares que ninguém senta. E se o cara estiver sentado, quando o presidente chega, ele sai para o cara sentar, né? São símbolos de poder contraditórios ao evangelho. Igreja que criança atrapalha culto, tá difícil de ser evangélica. Evangélica no sentido do evangelho. Aliás, que não atrapalha culto, desculpa. Porque para ser evangélica, a criança tem que atrapalhar, gente. É uma irreverência com a criança, um culto com criança quieto. Claro, cara, Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança, de modo algum herda o reino de Deus. Aí nós ficamos de um jeito que não cabe criança, que troço é esse? Esse troço é outro, não é evangelho? Então assim, tentando resumir, mas só jogando essas ilustrações. O evangelho é inusitado. Evangelho converte atleta. Evangelho converte até pastor, gente. Olha aí. É possível converter pastor. É mais difícil, mas converte. Por que eu digo que é mais difícil? É uma provocação? Não, é porque é mais difícil. Porque na religião, o pastor já se acha o representante de Deus. O padre é o sacerdote representante. E ninguém é representante de Deus, cara. Ninguém. O único representante de Deus na história da humanidade foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem quiser assumir esse papel, está assumindo o papel equivocado. Então, assim, por que é difícil? Porque o cara já se acha representante de Deus. Por que ele tem que ser evangelizado? Por que nós falamos de evangelização de todo mundo? Porque nós achamos que nós somos os salvos. Porque nós somos o quê? Confessionais. Basta confessar, está salvo. E não é isso que Jesus está dizendo, não. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Jesus está dizendo outra coisa. Então, bem. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar a igreja. Eu acho que essa geração... Cara, esse pessoal é muito amoroso, cara. Eu fico feliz. Acaba de barba branca, em vez de estar dizendo para os caras dizer love a igreja, eles estão dizendo para mim. Que legal, cara. Obrigado, sério, né? Mas, claro, se esses caras amam a igreja, vamos amar o pessoal que está no meio da rua. Porque quem dá mais trabalho é a igreja do que esse pessoal que está na rua. Então, quando eles estão dizendo love a igreja, eu estou... por isso que esses caras estão amando outro pessoal. Fico entendendo, né? Que eles estão amando os caras que xingam, né? Então, assim... A igreja é legal, né? Mas a gente tem que entender que ela tem processos sociais complicados. Teve um momento que ela dizimou os nativos brasileiros da América Latina, o de perfil católico. Aí nós protestantes no Brasil falamos isso de peito cheio, porque não sabemos que o calvinismo também fez a mesma coisa na Holanda, que os protestantes fizeram a mesma coisa na África do Sul, que a evangelização inglesa na região de países da África, como Zimbábue, Malawi, foi ceifando e matando os nativos da região, que a luta do Gandhi contra os ingleses, eu fico perguntando quem é que era o seguidor de Jesus ali, eram os caras que com arma matavam, ou o Gandhi que dizia que não devia matar nenhum dos seus inimigos? Quem era o seguidor de Jesus? Bem, então, eu tenho ainda esperança com essa geração que vem, né? E eu tenho esperança que todos nós sejamos fermento nas nossas comunidades. Eu gosto da igreja por quê? Porque a igreja me patrulha e me denuncia. Mas eu gosto da igreja porque eu também, de alguma maneira, xingo os irmãos quando dá para xingar os irmãos, né? E acho legal a igreja porque é um lugar legal, cara. É muito legal, o pessoal fecha os olhos, vai para as nuvens, depois volta e tal, né? É muito legal. Tem aqueles irmãos que vão para frente e a cadeira é deles, tem aquelas famílias que sentam tudo no mesmo lado, que aí você percebe que é o pessoal que controla a igreja. É legal demais. É muito legal, cara. Você percebe aquele cara que vai à frente, que coloca a oferta, que faz questão que todo mundo veja que a cédula é maior e tal, né? É legal, né? O cara pega o pãozinho e come com a vida toda bagunçada, o espaço da hipocrisia, ainda vai para casa com um desencargo de consciência, se sentiu aliviado, amanhã faz a mesma coisa de novo, né? Como, olhando para o Jesus de Nazaré e a primeira geração de discípulos, criarmos hierarquias invertidas? Os últimos são os primeiros, os maiores são os menores, os mais pobres têm prioridade, a criança tem mais direito, tem mais espaço, não pagam a conta, mas têm as melhores cadeiras, são mais acolhidas. Como não ter símbolos de poder? Cadeiras, símbolos dos estatutos que sinalizam esses poderes. Desculpa, eu falei demais. Peraí, Daniel, peraí. É sério, eu tenho que falar, velho. É porque... para de gravar. Foi bom ele ter falado isso agora, porque a gente tem sofrido com isso, meu irmão. 10 anos, 11 seguidos. Quando a gente precisou sair da igreja, porque a igreja não dava conta do público da gente, e ninguém de onde a gente ia buscar quer saber da igreja, a igreja, não vamos generalizar, né? Mas pessoas da instituição começaram a criticar, dizendo que eu estava saindo porque eu queria abrir uma igreja. Se eu quisesse abrir uma igreja, eu me agarrava ali na convenção e... Você está entendendo? Instituição... Aí, meu irmão, até chegou ao ponto de eu perguntar se pronto, agora lascou o que? O que é igreja, velho? Tá gravando ali, velho? Então, agora já foi, velho. Então, aí a gente continuou fazendo nosso trabalho, mesmo a gente na igreja, já esqueço que a gente nem nome tem, velho. E continuou trabalhando, né? Agora, interessante que a gente não pode sair porque tem que abrir, então segura a onda aí, velho. Quando a galera chegar, recebe, faz o que tem de fazer e não faz. E agora, quando eu achava que já tinha esquecido a gente, alguns dias atrás, começou uma discussão pela internet, porque, ó, perguntando ao pessoal da Arca, e aí, e a igreja? Aí a pessoa respondeu, qual é dela? Quais? Qual delas, né? Tem tanto. Não, tipo, querendo perguntar porque se a pessoa estava indo para alguma igreja. Porque tem gente, na Arca tem gente que frequenta a igreja domingo, tem gente que não. Tem gente que vai para a Arca e encara a Arca como sendo o seu lugar de encontro, de comunidade e tal. E aí ficou na crise, não, porque tem que ir para a igreja e tal. E na Arca celebra a ceia, o batismo? Não, tem que ter o sacramento. Aí começou aquele... Eu fiquei, meu Deus do céu, velho. Até eu fiquei me perguntando, pronto, o que é a igreja agora? Tá entendendo? Mas assim, aí você vê uma palavra como essa, assim, até conforta, né? Porque eu acho que de tanto você ouvir uma mentira, você acaba dizendo que é verdade. Não é? Então assim, pra gente, isso aí pra vocês pode estar sendo só reflexão. Pra nós é fato. A gente tem sofrido muito com isso. Tá entendendo? E a realidade é que a gente tem, pra eles, meu irmão, queiram os CNPJs ou não, para eles, nós somos a igreja deles. Está entendendo? Então, se tem batismo ou não, quem vai dizer quando vai ter é Deus, não sou eu. Como possivelmente terá em alguns dias. Já me deram um ultimato aí, e a gente vai ter que pegar uma casa de praia, se Deus quiser, né? Surfar um pouquinho e tal. Não, não. Batismo é mergulho, sabe? Vale salientar que Daniel, a galera da Arca, se reuniu por muito tempo, numa praça. Né? O céu era e o pé de manga era o teto. E toda vez tinha a luta quando tinha época de chuva, e agora eles estão lá, já faz um tempo, Daniel, o outro Daniel, através de um contato, conseguiu a marquise de uma escola. Então, ali é o lugar de reunião. E a gente está muito honrado nessa tarde, estar recebendo vocês, viu, gente? Assim, é, para mim, em especial, é, a gente quer muito poder aprender mais, a gente quer poder experimentar, viver. É, a gente sempre teve a intenção de usar essa casa, a gente sempre, assim, a sensação que a gente tem é de ociosidade ainda. A gente desenvolve dois pequenos projetos, estava conversando com o Denis, algumas coisas. Já implorei para Daniel, mas ele fica me Mas a grande verdade é que, assim, a nossa intenção em trazê-los, e Denis foi uma grata surpresa, uma grande surpresa, foi a gente poder, de fato, misturar esse negócio todo, né? Botar isso num caldeirão e provocar isso que foi provocado no coração do Paulinho, que eu acho que é aquilo que está no coração da gente mesmo. Né? Afinal de contas, como é que é esse negócio? Né? E que Deus nos dê graça, que o Senhor nos abençoe no sentido da gente poder viver essa dimensão de uma hierarquia invertida, né? Porque contra isso não há nenhuma lei, porque foi isso que Jesus falou, né? Quando se ama nesse sentido, nessa dimensão, então não tem como a gente. Você pode. E depois que o Carlinhos falar, a gente vai orar com você. E a gente vai ter um intervalo, a gente tem uma cantina lá. A gente falou no cartaz que esse momento seria uma espécie de um seminário e tal, e a gente cobraria R$10. Se você trouxe, se você quiser dar e puder dar, você vai procurar Paulinho e vai dar R$10. A gente não vai fazer inscrição e tal, de repente você não está preparado, não tem nenhum problema. Mas se você quiser e puder dar, por uma razão muito simples, a gente está querendo cobrir custos, da mesma forma a cantina que a gente vai fazer. Ou então, se você não quiser dar 10, compra 20 na cantina e está tudo fechado. E só para a gente não depois quebrar de novo, a gente, depois da oração do Carlinhos, a gente vai encerrar. A gente vai estar voltando aqui para um momento de celebração, de festa, de música. A gente está com o nosso amigo Rick, dos Estados Unidos. Faz assim, Rick. É, ele vai estar com a gente aqui. O Carlinhos vai estar trazendo a reflexão hoje à noite. E vai ser um ambiente mais de celebração mesmo. E amanhã à noite, às 18h30, a gente vai estar com o Maurício Cunha também trazendo a reflexão, fechando esse final de semana, também com a ceia, e vai ser muito legal. Você é convidado da gente, Carlinhos. Duas coisas, assim, talvez, para... Primeiro, para quem está nas organizações não governamentais, que cria as instituições, não se sentir orgulhoso e se achar que é melhor do que a igreja. Somos, por isso que estávamos falando de para-eclesiásticas não... denominacionais e as para-eclesiásticas denominacionais. O que é que as para-eclesiásticas denominacionais? Vou dar três exemplos, três símbolos do que é que elas fazem, digamos assim, que são símbolos de poder que não tem mais sentido hoje. Uma era, no Brasil, a criança só podia ter o seu registro de nascimento se ela tivesse o batistério. Era maior confusão para os meninos assembleianos e batistas, que não batiza criança, a criança ter o registro de nascimento. Presbiteriano era mais tranquilo, metodista, luterano, anglicano, porque tinha o batismo da criança. Então, ou seja, o menino só tinha nascido se o sacerdote garantisse que ele nasceu, se ele dissesse que nasceu, se ele abençoasse. Aí o menino nasceu. Depois, você tinha o seu casamento civil, mas não valia, só vale depois que o religioso disser, o sacerdote. Ou seja, depois que o sacerdote disser, você pode fazer sexo. Antes disso, você não pode. Olha o poder que o cara tem, camarada. Não é? E você só morre se ele encomendar o corpo, porque se ele não encomendar seu corpo, você... Então, o pessoal hoje, quando nasce, pode fazer o registro de nascimento em qualquer lugar. Então, não tem mais esse papel. Sexo antes, depois do casamento, não é mais problema para essa geração. Não estou dizendo que isso é um problema, estou dizendo que não é problema para essa geração. E morreu, o cara morreu mesmo, é só mandar empacotar e tal. Então, assim, só dizer para vocês das organizações não governamentais, fica tranquilo, fica em paz, que nós somos tão instituição quanto a igreja. E a igreja é tão instituição quanto a gente. Nós nem somos mais santos e eles menos santos. Somos uma geração que está aí a caminho querendo achar os caminhos e os rumos para acertar melhor. Agora, eu acho que nós precisamos ter muita misericórdia também com a igreja. Assim, nesse sentido. Agora, eu presumo que quando Jesus fala de igreja, ele não está falando da engenharia institucional que nós criamos. Quando ele diz, sobre esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu presumo que a maquete, a matriz não é a mesma maquete, a mesma matriz dessa truzimbanga que nós fomos inventando no processo histórico. É outra coisa totalmente diferente. Então, nesse sentido, nós e outros somos o povo de Deus, a comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele disse, alguns que estão na nossa comunidade, nós vamos estranhar porque eles não estarão lá na eternidade, e alguns que nós nunca imaginávamos que estivessem estarão com a gente. Senhor, nós queremos louvar o nome do Senhor pelo dom da vida, pela bondade, pela graça do Senhor. Agradecer por essa reunião, não pela reunião em si mesma, mas pelo fato de que é a chance que nós temos de nos reunir, de nos encontrarmos outra vez, de nos encontrarmos com as nossas ideias, com os nossos sonhos, com os nossos projetos de vida, tentando transformar esses projetos em ações coletivas, mais humanas, solidárias. Nós louvamos o teu nome por essa chance preciosa hoje à tarde. Louvamos o teu nome por uma geração que desponta com novas perspectivas de vida, cheia de esperança, cheias de boa vontade, de compromisso com a vida e de compromisso com o reino. Dá-nos, ó Deus, uma percepção aguçada em relação à justiça, dá-nos uma sensibilidade profunda pelo amor e possamos amar as pessoas, amar os diferentes e as diferentes. Possamos, ó Deus bendito, ser construtores da paz. E assim, ó Pai, que na nossa vocação e na nossa missão, a paz e a justiça se abracem, a paz e a justiça se beijem, a paz e a justiça encontrem a confluência para estarmos construindo um mundo melhor, enquanto não se realiza a plenitude dos tempos com toda a perfeição e com toda a glória. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida do Pedro, Pai, pela sua comunidade. Pedimos que tu estejas abençoando a Igreja Doxa, essa comunidade, que os dons e os talentos e as manifestações do teu reino estejam sempre presentes aqui entre eles. Nós rogamos a tua bênção e o teu cuidado sobre nós. Rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trazendo o nome de Jesus, acreditando que ele está com a gente nesse projeto. É, portanto, que invocamos o nome dele. É por isso que invocamos o nome dele. Hoje e sempre. Amém, Senhor.